Este é o 28º episódio do Até Tenho Amigos Que São, e o segundo com um membro da família Marco. Depois da Ana, que foi a convidada do 14º episódio, é a vez do Nuno, com quem falei na semana passada numa pequena sala da Rádio Comercial. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, nem lhe deixarem estrelas e críticas por lá. E é isto. A gravar e quando isto sair já terá sido. Já terá acontecido. Mas estavas a falar das vossas conferências via Skype. Sim. Epá, deviam ser gravadas e deviam ser incluídas como extras de um DVD que um dia haja da Nespra no cu. Que não sei se vai haver ou não. Mas temos tido conversas, epá, fenomenais. E ontem por acaso estava. Tive que baixar o som do computador porque estava a minha sogra lá em casa e o Bruno e o Filipe conseguem ser bastante desbocados. O Filipe menos, mas o Filipe tem explosões de vernáculo surpreendentes, assim, de repente, do nada. É quase uma espécie de Tourette que ele tem. Mas estamos todos bastante nervosos com isto. Olha, quando isto for para o ar, já aconteceu. Se calhar correu bem, se calhar correu mal, se calhar foi. Epá, a nossa teoria, nós muitas vezes refletimos sobre o que é que pode correr mal no conceito de Nespra no cu ao vivo. E, epá, na verdade, não pode correr nada, porque eu, assim que nós estivermos sentados numa mesa, perante uma plateia cheia de pessoas, e assim que começarmos a dissertar sobre os dilemas, eu acho que, nem que seja com nervos, as pessoas vão rir. É daquelas coisas que aposta, nem que seja numa reação nervosa por parte das pessoas. A coisa mais, a maior tensão que eu sinto, se calhar não há ao vivo, aquilo vai ser gravado e vai ser lançado. Isso é uma questão, já falámos sobre essa questão. O Bruno. É porque a coisa que eu acho mais interessante e que me faz mais é a tensão do ao Filipe ou ao Bruno a mandarem o nome de alguém que tu conheces, ou que tu trabalhas e tu a sentires tipo, eu conheço essa pessoa. É tramado, pá, é tramado porque. Mas é tramado, mas é bom ao mesmo tempo, é assim libertador. Eu sei que tu és fã do Charlie Brooker e ele diz que deixou de escrever sobre televisão, passou a conhecer todas as pessoas. Mas é que é mesmo tramado. Dizer mal delas. É mesmo tramado porque. Sentia-se mal quando encontrava em festas. Sim, é com algumas pessoas, mesmo que tu não concordes com a maneira como essas pessoas trabalham, ou que não gostes, ou que não esteja dentro do teu espírito. O que se passa é que. Entretanto, está a tocar o meu telefone, mas eu vou já desligar. Mas o que se passa. O que se passa é que. Não sei onde é que tenho o meu telefone. Atirei-o para dentro da. Atirei-o para dentro da mochila de uma maneira completamente aleatória. E por isso está mesmo lá no fundo de tudo. Acho que agora pronto. As pessoas. O Portugal inteiro vai ficar a saber qual é o teu toque de telemóvel. É o banal. É um banal da iPhone Vista. É aquele do. Não, mas o que eu te dizia era. Mesmo não concordes com as pessoas. Mesmo não concordes e que. Tu antes de as conheceres. Até podias gozar com elas e não sei o quê. Mas de repente tu conheces as pessoas. E percebes que. É pá, que são. É que é malta porreira, que possivelmente gostam das mesmas coisas que tu, apesar de fazerem coisas diferentes. E começas a ganhar uma espécie de pudor e até ficares com uma espécie de instinto protetor para com aquelas pessoas, o que é tramado. Epá, por isso é que não há nada melhor do que não conhecer ninguém neste meio, o que é super, super difícil. Mas às tantas isso epá, acaba por dar algum gozo. A maneira... Como o Filipe é destemido porque ele não conhece ninguém. Epá, é um outsider, é um outsider disto, ele sabe que possivelmente nunca se irá cruzar com boa parte das pessoas de que fala, por isso ele está descontraídíssimo. O Bruno é um bocado mais kamikaze e. E as pessoas também já esperam dele que ele seja desagradável. Portanto, há quase uma espécie de naturalidade nisso. Agora, no meu caso. Epá, eu fico muito atrapalhado, mas dá-me gozo sentir-me atrapalhado. Dá-me gozo que eles me troquem as voltas e acabo, eu depois estou a ouvir e acho que essa tensão é engraçada. Eu acho que sim. O Filipe até tem uma coisa que é... Ele não gosta dos delfins. E acho que ele diz isto em público, acho que não estou a fazer sim, algo sim, tipo sim, de, sim. De ele não gostar dos delfins. E ele na campanha do. Ele escreveu a campanha do Manuel João em 2001. Sim. Ele tinha como uma das promessas eleitorais dele era proibir a edição do Novo Disco dos Delfins. E no Mundo Catita ele tem uma que é o gajo, o pior gajo, que diz que para mim o maior artista português de todos os tempos é Sim. os Delfins. Sim. E um dia estava no Maxime e está lá o Manuel João, e chega o Miguel Ângelo, eles dão um grande abraço de grande amizade. É pá... Chega o Fernando Cunha, eles dão um grande abraço de grande amizade. É verdade, é. E eu fiquei, hã? Mas sabes que... Felipe, ele disse, ah, aquilo fui eu, não foi o Manuel João. É pá, e há que dizer uma coisa, pá, o Miguel Ângelo tem um incrível sentido de humor para com as coisas que dizem sobre ele. E participa de bom grado em sketches. Quando fizemos os contemporâneos, acho que foi só mesmo uma questão de calendário que o Miguel Ângelo não entrou num sketch que era um bocado a sequela daquele sketch que nós fizemos, não sei se tu te lembras, em que havia uma celebração histérica pelo anúncio do fim dos Delfins. E o Miguel Ângelo, com grande sentido de humor, iria participar num sketch que fazia o seguimento disso. Mais do que isso, a propósito desse sketch, o Tiago Cavaco, com a banda dele, os Lacraus, fez um videoclipe, eu não sei se tu viste esse videoclipe, de uma canção de um dos últimos discos, que é o Peito em Forma de Bala. E o conceito do videoclipe foi idealizado por ele, é que o Miguel Ângelo me raptava. Ah, eu lembro-me, sim. E me metia dentro de um porta-bagagens, que foi uma rodagem do videoclipe em que eu fiquei a perceber que era claustrofóbico, eu não fazia ideia de que era. Pá, meti-me no porta-bagagens e quando eu vejo o Miguel Ângelo a preparar-se para fechar a tampa, eu digo, não consigo, epá, não consigo. Pessoal, não consigo, não consigo. E percebi aí que era claustrofóbico. É fantástico. Por causa do Miguel Ângelo e também do Tiago. Vá, sim. Então tivemos que arranjar ali uma giga-joga para fingir. Comentaste com outras pessoas que não fossem Miguel Ângelo. Não. Por acaso, não. Não sei se está relacionado uma coisa com a outra. Mas, epá, o Miguel Ângelo fez aquilo com muita graça. Ele, no fim, chacina-me com um machado, numa sequência super gore. Inicialmente, a ideia era que houvesse uma deixa no fim do videoclipe, em que, antes de levar a machadada final, eu lhe dizia, mas eu até comprei o 12 polegadas da bandeira! Mas depois acabou por não se ouvir. Acho que não funcionava, mas gravámos essa deixa. Eu gostava da bandeira na versão 12 polegadas dos Delfins. Eu gosto muito daquela que eles levaram ao Festival da Canção. Sim. Que era a Casa da Praia. Casa da Praia, exatamente. Eles estavam vestidos de uma maneira incrível. Sim. E o. Epá, e o Miguel Ângelo é tipo muito porreiro, é um geek musical tremendo. Sim. De musical e de filmes e tudo. E por isso, epá, é um tipo que alinha em todo o gozo e tem um grande sentido de autoparódia. E isso é engraçado. Sim. Também todas as vezes que eu lidei com ele, foi um gajo impecável. É verdade, sim. Não dá para dizer mal dele. Não, é pá, é impossível, mas se tu te embrenhares no meio do entertainment português, tu vais descobrir que começas a ficar com pudor de dizer mal de algumas pessoas. O meu telefone continua a fazer pim-pim-pim, o que significa... Espera aí, deixa-me ver o que é que se passa. Cá está Bruno Nogueira. Epá, são os preparativos para a Nespra. Estão todos muito nervosos. Repara, quando podem falar 30 segundos por Skype, agora, vou dizer que estou a ser entrevistado por ti. Podes parar 30 segundos para falar por Skype. Se quiseres eu posso ir embora e vocês falam do que quiserem. Não, deixa estar. Eu acho que isto se consegue adiar um bocadinho. Mas pronto, está tudo bem polvorosa para fazer este espetáculo. Mas sim, há muita gente porreira no meio do no Star System. Eu adoro chamar Star System a isto, porque não pode estar mais longe do Star System, pá. É como se fosse uma aldeia. Sobretudo se na rua e tipo, sim. Não pode ser. Mas criam-se tensões, obviamente. Sim, epá, claro. Sim, claro que sim. Não, mas tu és uma pessoa que é conhecida por gostar de coisas, tu não és conhecido por não gostar de coisas. Não, é pá, eu não gosto de coisas, é um facto, mas não. Perco, pá, não perco muito tempo a dizer mal das coisas. É pá, sou muito entusiasmado com as coisas de que gosto. E as coisas de que não gosto, cago. Basicamente, é pá, é um bocado por aí. É um bocado mas é por aí. Isso, por essa coisa de conhecer tantas pessoas. Porque tu fazes isso mesmo com coisas estrangeiras, não? Tu não dizes este filme é horrível, dizes sempre. Não. Eu ainda por cima, com a minha falta de tempo, é pá, sinto-me muito seletivo. Eu vejo uma coisa, é pá, eu se calhar não vou gostar disto. Se calhar não vou ver. Vou antes para aqui. Acho que vou gostar. Sim. Mas acho que há uma correlação entre não quereres magoar os sentimentos das pessoas que conheces e. Eu acho que sou um gajo bonzinho, pá, na sua essência. Também tens essa fama de ser um gajo bonzinho. E não é só isso, pá, eu acho que... O Marco aqui é só por causa das costas. Há quem desconfie que eu possa ser um cínico, pá, e que na verdade seja uma besta tremenda. Mas, é pá, eu cheguei à conclusão que do meio artístico português, a pessoa com quem me dava mais gozo gozar era comigo próprio. E sou bastante implacável às vezes. Eu faço coisas que a minha mãe diz: para que é que foste dizer aquilo de ti próprio? Para que é que foste? E ao mesmo tempo dá-me gozo porque fazer isso retira impacto a qualquer coisa que seja dita mal de mim. Porque eu já terei dito pior e já fui bastante humilhante comigo próprio. É pá, assim, e acho muito terapêutico ao mesmo tempo ser um saco de pancada de mim. É daquelas coisas que eu acho que resulta. Ser um saco de pancada de mim e ser um saco de pancada do Bruno também. Há pessoas que acreditam que... Epá, eu lembro que nós já fizemos uma vez um sketch nos Contemporâneos, não sei se lembras disso, em que... E que foi escrito a meias por mim e por ele, em que o Bruno decidia reunir todo o elenco para me dizer que eu não devia entrar no programa, porque eu era uma voz... Disse. Pá, tu és da rádio, então eu punha-me um balde na cabeça e depois mandavam-me uma escada abaixo. E, pá, e a reação das pessoas, houve pessoas que reagiram a isso a dizer: não devias deixar que ele te fizesse aquilo. E eu disse: pá, mas eu escrevi aquilo com ele, caramba. Mas há pessoas que acreditam que de facto há ali uma. Que ele é mau para mim, e isso também nos dá gozo que aconteça. Assim. Falar de pessoas que mais para ti, saco de pancada. Tu nos últimos tempos. Tens vindo a assumir mais posições no teu Facebook, a defender coisas. Sim. Que é uma coisa que é sempre mau com um gajo que faz comédia. Defender. Ter tipo, sei lá, ideais e defender coisas. É uma merda. Eu devia deixar-me disso. As pessoas dizem sempre: ah, uma pessoa não deve ter ideais, não deve defender ideias, não deve defender coisas boas e ataques todos os dias. Mas a partir do momento em que tu defendes uma coisa boa, de certa forma estás a atacar alguém, porque nunca consegues defender só uma coisa boa. Ou seja, para estares a defender aquilo, é porque estás a dizer: atenção, que há aqui cabrões a trabalhar. E por isso tu nunca consegues... Vais sempre irritar alguém. E eu acho que isso... E eu, apesar de ter este lado de golden retriever humano, há um lado em mim que gosta de irritar pessoas. Determinadas pessoas eu gosto de ver irritadas, confesso. E gosto de chafurdar. E de quando vejo que alguém está irritado por uma razão que eu considero certa, vou lá ainda tipo... e pronto, é pá, assim, mas... É pá, eu defendo os direitos dos animais, é pá, e odeio... touradas e já recebi ameaças de morte por parte de aficionados e algumas bastante imaginativas. Pá, houve um que dizia que, pá, que estava a pensar em cortar a cabeça. O que é que achavas se cortássemos a cabeça da tua mulher e a puséssemos numa parede também? Isto a propósito de uma piada que fizemos no 5 para a meia-noite sobre um toureiro que tinha partes do corpo do cavalo. Pá, tinha as patas a fazer uma mesa. Do cavalo, doutor? Do cavalo. Ah, do sim, cavalo. Tinha cortadas. Depois do cavalo morrer, tinha usado as patas para fazer uma mesa da sala. Tinha a cabeça do cavalo e de touros espalhadas pelas paredes. E houve alguém que. Houve pessoas que acharam que era uma fotomontagem e que estávamos a denegrir. Mas não, era só ir a uma revista e estava tudo lá. E nessa altura recebi essas ameaças muito giras. Muito giras, sim, de facto. Portanto, mesmo sendo um golden retriever. Epá, há sempre alguém que gosta de dar pontapés no cão. Cá está, neste cão, que sou eu. Sim, por isso, está tudo bem. Por falar em 5 para a meia-noite, tu saíste agora do 5 para a meia-noite e... Porque me estava a matar! Sim, tu estás aqui às... A que horas? 6 da manhã? Sim, nos estúdios sim, da Rádio Comercial, sim. Que é onde nós estamos neste momento. Sim. Epá, assim, era violentíssimo. Eu acordo às 6 e um quarto. E depois chego aqui mais ou menos às 7h30, apesar de eu não precisaria de chegar às 7h30, podia chegar mais tarde. O problema é que venho para às 5 e se venho mais tarde é o caos no trânsito e prefiro chegar aqui, ir para o meu segundo escritório, que é o Café Martins, que tu conheceste ainda há minutos, preparar lá as últimas coisas para depois dizer no ar e então ir para a rádio, vir aqui para a rádio e pronto, epá, e é esse o esquema de trabalho, sim. Já não sei o que é que estávamos a dizer para chegar até aqui. Sim, para a meia-noite. Ah, sim, para a meia-noite, exatamente. Tu tinhas um dia por semana em que... É pá, sim, e conseguia ser muito violento. Aí tinhas de deitar tarde e tinhas os outros dias todos para preparar esse deitar tarde. Sim. Era muito alucinante e eu já não estava... Epá, não estava apaixonado por aquilo. Epá, eu preciso estar mesmo super entusiasmado, senão começamos a entrar já num registro de masoquismo puro. Epá, e eu achava, epá, de facto, 44 anos já não é 24, obviamente, e começa a pesar um bocado. E então achei que estava na altura de... Pronto, foi giro. Vamos embora. Além disso, é para trabalhar numa máquina, aquela produção tinha que fazer 5 programas, é para todos os dias, e eu cada vez estou mais cansado de projetos em que, dada a locomotiva que aquilo tem de ser, já não há espaço para o perfeccionismo, é pá, e isso estava a fazer confusão, sobretudo tendo trabalhado já em coisas como Os Contemporâneos, por exemplo, em que tínhamos algum tempo para que tudo ficasse como nós queríamos, ou muito perto disso. Eu começo a já não ter idade para estar dentro de projetos em que o humor é um bocado olhado como uma coisa que tem que ser feita às pasadas. Tipo, foi um dos problemas, eu estou sempre a dizer isto, foi um dos problemas que tornou aquela experiência do Hora H, do programa do Herman, tão complicada para todos nós envolvidos naquele projeto. Foi a abordagem que a SIC teve na altura ao programa, de que era possível fazer um programa de humor com o mesmo espírito com que se faz uma telenovela, que era quase aquilo. Era tipo ligarem-te a dizer: precisamos de mais 6 sketches, ok, vamos a isto. Pá, já não havia quality control. Eu estou farto disso. E cá em Portugal ainda não se percebeu. Aliás, há uma pessoa que conseguiu fazer isso, que foi o Bruno, precisamente. O Bruno conseguiu criar um sistema de produção BBC só dele, em que ele... eu tenho imensa inveja disso. Ele conseguiu convencer as televisões de que não se faz humor às pasadas, tem que ser tudo muito bem cuidado. E sempre que eu lembro de falar disto a pessoal da SIC na altura do Hora H e dizer: era tão bom nós conseguirmos fazer a coisa à BBC, em que de repente tens 8 episódios muito bons, em vez de teres 42, que foi, no caso do Hora H, a primeira temporada era de 42 episódios. Pá, não há em nenhuma parte do mundo isso não acontece. Até nos Estados Unidos as coisas mais generalistas são 24. Sim. E portanto, foi algo traumático por causa disso. Acho que mesmo assim nós conseguimos fazer algumas coisas giras lá dentro, mas é muito difícil fazer coisas giras quando vais agarrado a um comboio a correr com as pernas, é muito complicado. E portanto eu cada vez tenho menos paciência para esta maneira de produzir comédia. Acho que temos que cada vez que trabalhar com mais cuidado e mais detalhe, e é maravilhoso ver o Bruno a fazer isso, porque eu acho que de certa forma ele vai abrindo portas para um outro espírito e uma outra maneira de fazer comédia. Sendo que agora o grande problema é que, de um modo geral, as televisões consideram que a comédia não é um negócio muito bom, porque não consegues ter a unanimidade, entre aspas, de um concurso ou de uma novela, em que há de facto muita gente a ver, e a comédia depende de reações um bocado mais viscerais e mais arriscadas, e é pena. Mas o Som de Cristal está a correr bem, não está? O Som de Cristal está a correr bem. Ele conseguiu ali um equilíbrio tremendo entre... Eu acho que o Som de Cristal, a maravilha do Som de Cristal, é que consegue chegar a toda a gente. É verdade. Consegue chegar às pessoas que gostam do Nel Monteiro e que gostam genuinamente da música que eles fazem, do que eles representam, e depois consegue chegar às outras pessoas que gostam do Bruno. Eu acho que ele descobriu ali a ponte tão desejada entre vários tipos de entretenimento e de target. É maravilhoso. Eu acho que no segundo episódio do Marante houve momentos em que ele parecia que estava mais a ser o bully do Marante, mas ele depois no fim conseguiu compensar isso, concretizando-lhe um sonho. Foi uma coisa muito bonita. Mas essa relação de bullying tem a ver com o facto de também já haver uma confiança com o Marante, por causa do Deixem o Pimba em Paz. Sim. Eu participei em algumas atuações do Deixem o Pimba em Paz, o Marante estava quase sempre lá. E já havia uma relação muito porreira com o Marante. E lembro-me de momentos maravilhosos em que íamos jantar com ele. E o Marante conta imensas histórias. E ele tem um grande conhecimento musical e de música antiga e tudo. Tu levaste ao teu programa no canal aqui. É verdade. Sim. Que é a única versão que está no YouTube a cantar aquele mesmo. É verdade, tem o Palma lá atrás a fazer o papel de Almeno Menana, a fazer uma dancinha e a chorar. É tão bizarro aquilo. É muito bizarro essa cena. Mas o Marante tem uma coisa maravilhosa. Quando está, estamos à mesa com ele, e ele está sempre a contar histórias. E é um sósia campeão do Donald Trump. Pois é. Podia ser o Donald Trump português. Tem o mesmo cabelo à pé de emprestado. É verdade, é. Eu descobri que come over, que é o que eu sempre ouvi em inglês, em português, era cabelo à pé de emprestado. Não perco a oportunidade de usar a expressão. Há grandes figuras, mas o come over do Marante é muito bom. O do professor Herrero também é espetacular. Mas... Continuando os jantares. Não, estava-te a falar da maneira como o Marante conta histórias. O Marante é muito expressivo a contar histórias e faz uma coisa maravilhosa, que é pausas dramáticas do género. Ele está a contar um diálogo que teve com uma pessoa. E ele diz assim: e sabe o que é que eu lhe disse? E ele fica parado. Epá, e tu sabes que vais ter de lhe perguntar o que é que ele disse, Marante, porque senão essas pausas dramáticas são fantásticas, pá, porque ficava um silêncio na mesa, porque nós pensávamos, perguntamos ou deixamos que ele continue a história, e tu rapidamente percebias que ele não iria continuar a história sem que alguém dissesse o que é que ele disse, Marante. E é fantástico, pá, sim. Todos nós gostamos do Marante. Agora lembramos, conhece o Robert Evans? Sim. Conhece a autobiografia dele? A autobiografia dele? Epá, eu vi... The Kid Stays in the Picture. Eu vi o filme, vi o documentário, sim, okay. Sim. Isso é baseado nele a ler a sua própria autobiografia, que é uma coisa que ele fez, tipo, eu acho que nos anos, no início dos anos 90. Sim. Que é das melhores 4 horas que tu podes passar na tua vida. Ele fala sempre assim, é tipo... Faz... E o que é que eu fiz? Não sei o quê. Isso é sempre bom, pá. Isso é sempre bom. Não, estava certo? Não. Faria isto outra vez? Perguntas dramáticas. E é, tipo, é sempre ele auto sim. Como é que é? Aggrandizing. Self-aggrandizing. Auto-elevar-se. Auto-elevar-se. Sim. Só que de uma maneira mais ou menos quase como auto-depreciativa. É dizer, sim. Isto fez-me muito mal, mas eu fiz muito bem. Sim. O padrinho é bom por minha causa, porque eu recortei aquilo tudo. Isso é muito bom ouvir isso, sim. E há um grande fascínio de gajos da comédia americana com essa autobiografia dele, que foi assim que eu cheguei lá. O Harry Shearer tinha uma imitação dele no Saturday Night Live nos anos 90, nos anos 80, sim. E nos anos 90, no Mr. Show, o Bob Odenkirk tem um sketch que é o God's Book on Tape, que é ele, sim, como Deus. E o gajo imitou a ser o Robert Evans a falar sobre a autobiografia. Ele diz que 80% dessa imitação do Robert Evans é a base, 80% ou 60% é a base dele para o Saul Goodman. Para o Saul Goodman, epá, faz sentido. E o Patton Oswalt tem um beat stand-up incrível também sobre o Robert Evans, que é sobre como ele é o herói dele, sim, e o Satanás. Isso é maravilhoso. Tenho que ouvir isso, pá. Eu nunca ouvi essas 4 horas. Pá. Vi só o. Mas isso é o quê? O audiobook? É o audiobook. Dele a ler a autobiografia dele. Ah, porque é o próprio a ler. Ele é magnífico. Isso é bom demais. E há também no. Eu acho que é no início dos anos 2000, sim, quando saiu o filme, o Wes Anderson entrevistou-o no Charlie Rose. Charlie Rose, o grande entrevistador da PBS. O Wes Anderson substituiu o Charlie Rose, sim, para entrevistar o Robert Evans. Muito também bom, é uma boa, pá, entrevista. Porque ele tem aquela figura de ele tem sempre um bronze, daqueles bronze de homem muito, epá, rico, mas... californiano. Sim, sim, sim. E que já não sai, é daquele... Sim, epá, assim... e plásticas e... Sim, sim, sim. Aquele ar de... com os óculos de sol e tal. A história dele é magnífica. E pausas dramáticas quando fez de lembrar o Robert Evans, que é... O Marante é o Robert Evans português. Mótimo. Como é que seria o padrinho dele? Sim, é, pá, seria maravilhoso. Segundo ele diz, foi o que cortou o padrinho todo, tanto que no 2, o contrato do Coppola dizia: o Robert Evans não mete a mão neste filme. Muito bom. Criar uma alineação para isso é maravilhoso. Acho que sim. Sim, sim. Por falar em comédia, sim, americana, qualquer tipo de comédia, o que é que tu andas a ver, a consumir na tua vida? O que é que eu ando a ver agora ultimamente? Olha, eu acho maravilhosa esta polémica que está a acontecer com as marretas. Não sei se tens acompanhado. Vi hoje no teu Facebook, escrevi por aqui. Eu vi o primeiro episódio. Epá, eu sou fã dos marretas há muito tempo. Eu também adoro os marretas. E eu gostei desta nova abordagem. E o que eu acho incrível, não sei se concordas comigo sobre isto, mas é que as pessoas esquecem-se do que eram os marretas originalmente. Agora está toda a gente a dizer: parece impossível transformarem um programa de crianças nisto. Tu lembras-te do que o Jim Henson fazia na primeira temporada de Saturday Night Live? Que era uma espécie de proto-marreta, só que com uns monstros nojentos no espaço. Sim, sim, sim, sim. E não só isso, como o episódio piloto dos marretas chamava Sex and Violence. Sim. E o Jim Henson é o primeiro a dizer que... Epá, a Rua Sésamo era o sítio onde ele fazia as suas criações para crianças, e os Marretas era sobre as conversas que ele tinha com os amigos e sobre inquietações dele e pronto. E portanto, eu diria que esta nova versão dos Marretas é aquilo que a dos anos 70 seria, se nos anos 70 já fosse possível falar das neuras todas. A coisa que eu acho mesmo diferente nesta coisa, e eu não gosto, e até gostei muito de algumas partes do primeiro episódio, eu não gosto nada do Bill Brady, porque pá, eu acho que Big Bang Theory não é de nada. Eu acho que o Chuck Lorre é o anticristo, etc. Eu não gosto nada. Mas o Big Bang Theory tem coisas boas. Eu não gosto nada. E fiquei muito impressionado. É que ele está a tratá-los como seres humanos. Sim. E a tratá-los... Mas, claro, o Bill Brady trabalhou com o Jim Manson. Sim, eu sei. Há um boneco, que é o Chip, que é baseado nele. Sim. De uma série de Marretas dos inícios dos anos 90. Sim, eu não estou. Fiquei muito impressionado pela maneira como aquilo lida com a relação entre com o final da relação entre o Cocas e o Pi. E mesmo com. Fiquei mesmo com. A parte emocional daquilo foi... A cena do corte deles é incrível, aquele plano final da Miss Piggy. Tu pensas, isto é diferente, de facto, isto é... Essa coisa que me impressionou, a sério, aquilo é adulto de uma maneira que os Marretas não eram bem adultos. Sim. Mas não é por ser demasiado... Mas eu acho que aquilo pode crescer em muitas direções interessantes. Não, mas essa parte emocional, a sério, bateu mesmo. Sim. Porque até isso é muito arriscado. Eu comecei de uma relação ficaste... mesmo tempo. É maravilhoso. Uma relação que praticamente começou com os Marretas, um filme de 2011. Sim. Incrível. Sim. Do Jason Segel, puxa pela parte emocional da coisa de uma maneira muito diferente. Sim, exatamente. Mas que também me toca muito no coração mesmo, a sério. Mas já viste, a tua relação, isto é fantástico, acompanha a evolução dos Marretas desde 2011 até agora. Começa com aquele ressurgimento, alguns entre o fofinho e o acutilante, porque ao mesmo tempo o filme de 2011 tem esse espírito, e acaba com o desespero e o negrume desta nova versão. A tua vida espelha os últimos anos da vida dos Marretas. E é estranho dizer isto, mas não é de forma nenhuma. Os Marretas são super importantes na tua vida. Sou super. Eu ofereci um Fozzie ao meu sobrinho anteontem. Sim. Já tinha oferecido um Cocas. Sim. Porque eu gosto muito do Moving Right Along, que é uma canção do primeiro, do Muppet Movie. Sim, do original. É que eles vão de carro, não? Vão de carro, Moving Right Along. Sim. Juntando. Que tem uma indicação que é Turn Left at the Fork in the Road. Uh-huh. E há literalmente um garfo na estrada. É verdade, é. E de repente eles encontram poupas. Que diz que vai para I'm going to New York to make it in public television. É verdade. É a história da origem dos Marretas. Sim. Adoro o primeiro filme, mas é incrível. O Great Muppet Caper. Sim. Que tem o Charles Grodin. Charles Grodin é o maior. E foi por causa do Great Muppet Caper que eu não gostei nada do Muppet's Most Wanted. Não gostaste? Tinha alguma piada, mas. Tinha coisas muito chique. Eles tiraram a parte do coração. O primeiro acho que é mais. Piadas. E aquilo é basicamente o Great Muppet Caper em pior. É um bocado, mas gosta do vilão do Ricky Gervais. Acho que é um vilão. O meu problema é que o Charles Grodin já fez isso muito melhor. O Charles Grodin, eu acho que é daqueles tipos que ainda bem que o Louis o foi buscar, porque eu acho que a personagem do médico é maravilhosa. Pá. A primeira aparição do médico e a sabedoria daquela personagem e aqueles comentários sobre o cão que só tem três pernas, eu acho que aquilo é. Eu acho o Louis, voltando à história das coisas que eu gosto de ver. Eu acho o Louis maravilhoso. Acho que o Louis, o facto de ele ter, de repente, questionado qual é a natureza da comédia e tu pensar assim, mas espera aí, isto é comédia ou é drama? Porque há episódios do Louis que lá por trás há um subtexto cómico, não sei o quê, mas aquilo é muito pesado e é um drama forte, e escarafuncha muito nas tuas entranhas e eu acho que é inovador. De facto. Havia alguém que dizia que o Louis tinha feito pela comédia que os Sopranos fizeram pelo drama. E, de facto, é um bocado verdade isso. Eu tenho uma coisa com quando são pessoas que já me fizeram rir muito, aceito muito melhor drama vindo delas. Tipo, filmes que não têm piada nenhuma ou que são mesmo muito pesados. Se aquilo foi escrito por alguém ou feito por alguém que sabe o que é comédia, eu aceito melhor do que um drama puro. Faz sentido, sim. Eu também aceito dramas puros. Eu estou só a dizer, é muito mais fácil para mim, ver o... lembro-me agora do The Wrestler, como é que ele se chama? Robert, eu acho que é Robert D. Siegel, que ele era head writer do Onion. Sim. O tipo que escreveu o Wrestler. É verdade, sim. E tu reparas na Onion, quase tudo tem um subtexto de melancolia tremenda. Sim, de, é verdade. De aquilo é quase poético. Pá, aquilo é uma coisa... tristeza sobre o mundo e sim, o sentido de humor mais... tipo, isto está tudo tramado. É desesperado novo. Aquilo, sim, sim, sim. Vamos morrer todos, adeus. Mas faz-te rir. Eu adoro o Dionísio. Ele faz isso no The Wrestler. E depois no Big Fan, que é aquele com o Patton Oswalt. E é muito giro tu encontrares esses paralelos. Epá, entre coisas tão diferentes na obra das pessoas. Pá. Acho que isso é maravilhoso. Não, mas se eu visse o Big Fan ou The Wrestler escrito por outra pessoa qualquer, alguém que não tem um sentido de humor, era muito mais difícil para mim. Talvez. O filme seria diferente, sim, obviamente, sim, mas sim, era muito mais difícil para mim a ter estômago para aquele filme. Sim. Eu acho que funciona por isso. Faz sentido, sim. Eu acho que todos os cómics tinham fazer drama. Sim. Então, olha, houve coisas que eu descobri, voltando à pergunta que fizeste, graças a ti, como o Key and Peele, que eu nunca tinha, okay, que eu nunca tinha, e agradeço-te por isso, epá, porque acho aquilo acabaram agora, são fenomenal. São dois dos autores de comédia mais talentosos que eu vi em toda a minha vida. Epá, é brutal, epá, tudo, é tudo tão perfeito. Ali na... É daquelas coisas que enerva. Tipo, ah, cabrões! Eu acho, tenho essa reação, essa é uma reação que eu adoro, pá, que é, e é muito portuguesa essa reação, e eu já contei isto noutras ocasiões. Lembro-me de ir num táxi uma vez e do taxista estar a ouvir os Parodiantes de Lisboa. Não temos Parodiantes de Lisboa. E o taxista estava a delirar com aquilo, ele adorava aquilo. Mas a reação dele, e eu acho que isso tem a ver com a maneira portuguesa de ser, que é, pá, somos tão fatalistas e gostamos tanto de chafurdar na merda que quando alguém nos faz rir quase que os acusamos de nos estarem a fazer mal. E eu lembro que o taxista estava a ouvir os Parodiantes de Lisboa e estava-se a rir e dizia: filhos de uma ganda puta, pá. E essa coisa, epá, e depois aconteceu comigo, e eu contei isto numa entrevista qualquer, e recebi depois um e-mail ou o que é que foi de um ouvinte, pá, de alguém que acompanhava as minhas coisas, e que dizia: olha, nem de propósito, estava numa área de serviço, ou que era, estava a comercial estava no ar, e estava o Homem que Mordeu o Cão, estava a dar, e estava um tipo sentado a tomar café e estava a rir e a dizer: este gajo, epá, ganda cabrão, pá. Cabrão, filho da puta. Acho maravilhoso que tu, pá, uma pessoa possa punir as pessoas de quem gosta do trabalho insultando. Esse espírito é maravilhoso. Mas eu sinto isso um bocado com Key and Peele, pá. De facto, sacanas. Pá. Eu sou incrível. É incrível. Amy Schumer também, também adoro. Pá. Voltando só a isto. Sim. Não sei se viste o trailer do filme do novo do Adam McKay. Ainda não. Ele tem um filme, chama-se... como é que é? Pronto, é o filme dramático dele. É sobre quatro tipos que, antes de haver a crise, apostaram contra os bancos. Tipo, a crise vai acontecer, vamos enriquecer brutalmente. Sim, sim, sim. Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell. Epá, isso é e incrível. Ryan Gosling, todos com cortes de cabelo esquisitos pelos. É o primeiro drama do Adam McKay. Sim. E o Neil Brennan, que é o co-criador do Chappelle Show e realizador da maior parte do Inside Amy Schumer. Sim. Da maior parte, não. Eu acho que ele já não realiza, mas no início era o realizador da maior parte. Ele pôs no Twitter que isto prova o que o Chris Rock dizia, que é o Adam McKay pode realizar um drama, mas o David Fincher não pode realizar o Anchorman. Isso faz todo o sentido. É verdade. Epá, eu acho que a malta da comédia está... Epá, sim, uma pessoa que faz um drama muito dificilmente consegue fazer rir, porque se perde algo de espontâneo, é mais fácil o sentido contrário. Quem percebe a comédia, porque a comédia nasce do drama, epá, eu acho que tem a ver com isso. Sim. Nasce das tuas angústias. E isso faz todo o sentido. Epá, este argumento que eu escrevi e que. O por ela, que foi o do crowdfunding. Agora há dois que são. O que ganhou o concurso. Este ganhou o concurso é um bocadinho mais cómico, mas também, também tem. Sim. Também vem de um sítio assim meio escuro. Mas o por ela, pá, fala de morte e fala de luto. E foi-me estranhamente fácil escrever sobre aquilo. Até fiquei perturbado pela naturalidade. Depois reli aquilo e pensei: ok, não me envergonho disto. E veio aqui de um sítio qualquer bastante negro cá dentro. E pronto, e agora este que vai ser feito, de facto, também tem alguma darkness. mas tem menos, porque a história desse argumento é que eu comecei a escrevê-lo quando estava a acabar o meu primeiro casamento. Epá, portanto, o arranque da história é de divórcio e de separação e negrume, e vai ficando mais colorido quando, epá, quando termina. Foi quando eu basicamente comecei a andar com a Ana. E então, apesar da história não ter nada a ver comigo e serem personagens que se movem num universo completamente diferente, espalha um bocado aquilo que eu passava. E por acaso eu acho que é isso. Epá, eu acho que sinto-me estranhamente confortável a escrever coisas com algum negrume, epá, porque acho que tenho bastante negrume cá dentro, apesar de ser um Golden Retriever humano. Queres falar desse negrume? Agora vou dar uma de Mark Maron. Epá, sim, eu gosto muito deste negrume, epá, e isso explica também porque é que eu não me, epá, não me protejo muito do meu lado mais epá, desastrado e mais nervoso e que me faz muitas vezes cair em situações que outras pessoas, se calhar acontecendo-lhes, gostariam de esconder. E por isso eu sinto-me muito ligado a esse negrume. E muitas vezes o que se passa é que... E esse é um exercício que eu gosto de fazer. Eu trabalho num meio muito mainstream. Epá, eu estou na Rádio Comercial, que é a rádio número 1 do país. Faço uma rubrica que fez um livro que originou 150 mil... vendeu 150 mil exemplares. Há famílias inteiras. Vais voltar a ter um programa na RTP. Sim. Há famílias inteiras. Epá, o Homem que Mordeu o Cão é ouvido em carros. E há miúdos muito pequenos que... Mas, em nenhuma altura do Homem que Mordeu o Cão, eu sinto a pressão de... E, ora bem, isto é para as famílias. E eu acho que eu consegui com o Homem que Mordeu o Cão, de certa forma, extravasar algum do meu negrume. Isso começou também com a Antena 13 e com o A Vida em Marco, que era muito uma rubrica muito confessional. E eu acho que foi muito útil passar 5 anos na Antena 3 para poder ter uma espécie de um banho radiofónico de liberdade. Epá, aquela, a Antena 3 é uma rádio mais pequena, tem muito menos ouvintes que a comercial, e obviamente que quando se começa a fazer alguma coisa lá, pensa-se, isto agora já posso desbundar aqui um bocadinho. E fez-me bem ter esses 5 anos, acho que me fizeram bem. Para algumas pessoas, eu percebi isso quando voltei para a comercial, houve pessoas que não se aperceberam, julgavam que eu tinha feito uma travessia do deserto. Ah, voltaste à rádio. Não, eu nunca deixei a rádio. Eu tive 5 anos, foi na Antena 3. E foi-me bastante útil para estar mais ligado com as minhas entranhas. E eu acho que as minhas entranhas continuam a sair muito em muitas edições do Homem que Mordeu o Cão. E acho engraçado que depois haja crianças a comentar coisas que eu disse e que eu penso, peraí, será que eu devia ter dito isto, estando crianças a ouvir? Isto é uma conversa que eu já tive com o Bruno. O Bruno faz o tubo de ensaio a uma hora em que também estão crianças a ouvir nos carros e não sei o quê. Mas ele diz que tenta não pensar nisso. Porque senão matava-se. Sim. Eu penso um bocado nisso, lá está. É a minha natureza de Golden Retriever contra a natureza de Pitbull dele. Raças de cães. Mas ao mesmo tempo, nunca senti que fazia autocensura e acho que em todo o meu humor, mesmo na coisa mais mainstream, mesmo, vamos fazer agora os Animais Anónimos, um programa sobre animais, que é um programa pela sua natureza, que começas a pensar, isto pode estar na fina linha da lamechice, vamos falar de associações que trabalham com cães abandonados e não sei o quê. Mesmo assim, conseguimos fazer coisas. Há um sketch que fizemos num dos episódios sobre abandonos de animais, em que basicamente a Ana me abandona na estrada. Não, nesse sketch não aparece nenhum cão. É simplesmente a ideia de que abandonar um cão não é muito difícil, não é muito diferente do que abandonares uma pessoa de que gostas. E ela deixa-me no meio da estrada. E de repente estamos ali num programa que vai passar à hora do almoço, na RTP, para ser visto por todas as famílias. E eu estava a ver esse sketch e a pensar, isto tem aqui uma melancolia. E eu nunca perdi essa melancolia. Mesmo no projeto mais mainstream em que eu esteja a trabalhar, eu consigo sempre colocar um bocado dessa... se calhar tenho uma tristeza qualquer interna que está sempre viva e que alimenta depois o meu humor. E é uma tristeza que não digo isto de maneira precisa. Eu não me quero ver livre dessa tristeza. Muitas vezes eu deprimo-me com coisas que são fúteis e muitas vezes a Ana dá-me na cabeça e diz: tu devias estar grato pela vida que tens. Mas eu protesto muito e eu sinto, eu já lhe expliquei isto. Se eu perder esse meu lado que está chateado com qualquer coisa, eu acho que tenho que deixar esta profissão. Porque eu acho que a alegria e a boa disposição são os piores inimigos da comédia. Pá. Eu agora ia-te perguntar, por causa disso, de tu não queres perder essa tristeza, se tinhas gostado do Inside Out, e depois lembrei-me que tu fizeste uma das vozes. Fiz um, português. E fiz logo a voz mais mais complexa. Foi o Bing Bong é uma personagem fantástica. Eu ainda hoje morri quando penso naquela piada do Animals were all the rage, all everyone was talking about 2 years ago. Sim. Ou, tipo, epá, é tão bem escrito. Está tão bem escrito, sim. Sabes que eu não estava. Eu quando fiz a dobragem do. Eu não quis saber como é que aquilo acabava, fui fazendo cena a cena. E eu já fiz muitas dobragens de filmes e. Epá, nenhuma me afetou como a cena final do Bing Bong. E depois é engraçado porque quem me estava a dirigir é o Carlos Freixo, que é um tipo que tem uma experiência de dobragens tremenda. E portanto, ele, obviamente, ele já viu o filme milhões de vezes e então a postura dele é super blasé. E quando o Bing Bong. Lamenta. Spoiler! Spoiler! Para quem não viu, vai sair em DVD agora. Portanto, não ouça esta parte e avança um bocadinho este podcast, se não quiser saber. Mas, quando o Bing Bong desaparece, epá, aquilo partiu-se-me o coração. Pá. Eu fiquei em estado de choque ao olhar para a imagem. Mandei a deixa o melhor que pude lá com as direções do Carlos e o Bing Bong desaparece e eu ouço o Carlos Freixo do outro lado do estúdio dizer... E é que é bom. Bom, eu assim, não, mas não podes dizer isso assim dessa maneira tão, tão fria. Pá, isto foi. E pá, e fiquei. Fui para o carro, depois saí do estúdio da Matinha, onde é feita a dobragem. E pá, fiquei uns minutos em choque, sentado ao volante, tipo. Porra, pá, isto é outra coisa. Pá, isto não é propriamente dobrar as tartarugas ninja ou mesmo a história de uma abelha do Seinfeld. Pá, não, isto tocou-me aqui de outra maneira, assim. E é um filme sobre como a tristeza é importante. Exatamente, exatamente. Epá, como é eu acho a tristeza, é necessária. E eu acho isso maravilhoso. Acho que é uma das grandes lições do Inside Out. Sim. Aliás, eu não sei o que é que tu achas disso, mas eu acho que a Disney está a atravessar uma fase... Epá, de testículos enormes. Os Marretas é um caso disso. É uma ilustração disso. O Inside Out, epá, a complexidade daquilo é fabuloso. E por isso, quando alguém vem com aquele clichê de ai, vão estragar a Guerra das Estrelas, epá, eu acho que não. Acho que a Guerra das Estrelas possivelmente irá ficar melhor do que o George Lucas fez. O George Lucas já estragou a Guerra das Estrelas há um tempo. Eu acho que sim, epá, sem dúvida. Se formos por aí. Sim. Portanto, eu acho que agora o J.J. Abrams vai. Pá, okay. Eu acho que vai fazer ali um bom trabalho. Pá, eu acho que sim. Ninguém vai estragar a pureza dos três. Sim. Das três, claro, sequelas. Que sim. Sim. Sabes que, mas eu sou tão fã da Guerra das Estrelas que, mesmo não gostando das prequelas, eu estava a revê-las há pouco tempo com o meu filho e estava a pensar assim: epá, eu odeio as prequelas, mas ao mesmo tempo gosto. Claro! Eu gosto daquilo, epá, eu gosto daquilo. Eu acho que. E acho que vão ficando melhores à medida que avançam. Epá. Eu gosto da terceira prequela, mas. Eu acho que, para mim, o que me perturba mais no primeiro de todos, na Ameaça Fantasma, é o quão burocrático é o arranque daquilo. Não sei o quê, do comércio e não sei o quê, não sei o que mais. Assim, mas o que é isto? Mas espera aí, mas não é por aí. Não é por aí. Queriam ver a burocracia. Sim. Epá, aquilo arranca de uma maneira extremamente burocrática. O que, se fores a analisar, até é uma coisa bastante rebelde de se fazer. Há ali é tipo o Jorge Lucas a dizer: ah, queria uma aventura. Não. Primeiro vamos aqui falar sobre impressos e situações burocráticas sobre comércio. E já vamos para a parte da pancadaria e dos tiros. Sabes que a voz do Darth Maul, sabes quem é a voz do Darth Maul? É o Peter Serafinovitz, é pá, que eu adoro. Ele tem histórias incríveis sobre isso. Ele contou, eu acho que, já não sei onde é que foi, Richard Herring, que era o parceiro cómico do Stuart Lee, sim, que fazia uma coisa que era o Fist of Fun, e depois Leon Herring, sim. Ou antes, ou durante, não sei a cronologia. Eu fui lá ao podcast dele, que é uma coisa que eles fazem ao vivo, no Leicester Square Theatre, em Londres, e contou histórias incríveis sobre, tipo, pagaram muito, muito, muito mal. Ele só tem para aí três frases, ele só diz fear is sim, my ally. Sim, a personagem não tem... O narro trailer, etc. Ele tem uma voz fantástica. A voz dele é incrível. Pois é. Não lhe pagaram a viagem para Nova Iorque para a estreia. Ele foi... Coitado, bola. Ele foi para Nova Iorque pelo próprio bolso dele. Pai, vi que aquilo era horrível. Sim. Acho que o Simon Pegg lhe pediu para ele ligar, a dizer-se que ele era bom, assim. Ele ligou-lhe muito desiludido. E que o Terence Stamp... Sim. Ouviu o Terence Stamp a dizer que só queria aparecer no filme. Uhum. É o Terence Stamp, não é? Terence Stamp, ainda assim. É o Terence Stamp. Eu às vezes confundo o Terence Stamp. Mas, porque, para contracenar com aquela miúda adorável do Leon. Sim. Ela tinha 12 ou 13 anos no Leão, e estamos a falar de um homem de 50, 60 anos, sim, sim, sim. Em 99. Soa um bocadinho sinistro, é verdade. É verdade, é verdade. E o Peter Serafim conta aquilo como tipo: pá, estou a lixar, nunca mais vou trabalhar com esta gente, sim, vou mandar isto aqui ao ar. O Serafinovich tem aquele Twitter maravilhoso, epá, e tem aquele livro A Million Jokes, que eu não sei se tu leste. A minha ex-namorada ofereceu-me uma vez no Natal. A mesma que estávamos a falar. Aqui acabou agora na história das marretas. Aliás, nós uma vez fomos ver o Paul F. Tompkins e o Rob Delaney a Londres. Sim. E pá, eu tenho um amigo, temos um amigo em comum. Pá, eu ainda tenho um amigo e ela ainda tem um amigo. Uh-huh. Que é... Ainda não chegaram àquela parte em que os amigos escolhem não, não, não há problema nisso. Ele é chato. E ele dizia que é chato. Ele diz, uh-huh, eu sou chato. E que mete conversa com as pessoas. Sim. Há chato no sentido de estar a amassar pessoas. Chato, tipo, de não ter qualquer pudor em dizer, olha... Uh-huh. E tivemos 2 horas a falar com o Paul F. Tompkins. Ele pagou-me Guinness. É pá, fabuloso. Foi ótimo. E depois no Rob Delaney. Estava o Peter Serafinowicz. E ele foi falar com ele, tivemos a falar com ele. É pá, mas o Peter Serafinowicz... Tirámos uma fotografia com ele. Sim, sim, ele estava meio sim. bêbado. Claramente meio bêbado. Mas ele emana uma onda porreira. Sim, emana o tipo de, tu é daquelas pessoas que tu olhas... Há alguns que são assim. O Simon Pegg. Tu olhas para essas pessoas e dizes... Podia ser amigo deste cara. Sim. Podia sim, pertencer sim. perfeitamente ao meu grupo. E eu acho isso maravilhoso. O Peter Serafinowicz aconteceu uma coisa ótima. Tu conheces Look Around You? Sim, é pá, adoro. Robert Popper estava lá ao longe. Robert Popper, que depois criou o Friday Night Dinner, sim, não sei o quê. Estava lá ao longe e ele disse... Ah, está ali também o Robert Popper, não querem falar com ele. E o Robert Popper põe assim a cabeça, tipo, alguém me está a reconhecer. E nós, tipo, não. Que desagradáveis, pá. Que desagradáveis. O Look Around You é maravilhoso, pá. Eu já vi não sei quantas vezes aquilo. É tão bom. E às vezes é maravilhoso das formas mais simples. E pá, como aquilo muda da primeira para a segunda temporada e continua a ser incrível. E eu fiquei com pena que não houvesse uma terceira temporada, que eles iam fazer. Mas uma das minhas piadas favoritas, são todas, acho que nada falha ali, mas é a simplicidade de algo como Thank you, Tchaikovsky. Tchaikovsky. Pô, que aquilo? É, pá, é maravilhoso. Pá, é maravilhoso. Pá. Sem dúvida. Thanks and thanks. É ótimo. E há um no fim que acaba thanks, thanks, que acaba com thanks. É verdade. É muito bom. É tão estúpido. É tão estúpido. É muito bom. Pá, muito bom. Tu viste o Spy do Paul Feig? Não, olha, ainda não vi. Ainda não ele, vi o Spy. Não, vi ele todos é os anteriores. No Spy. Pronto, é pá. Viste todos os anteriores, até aquele... Os do Paul Feig? Não, viste aquele do com o Jesus? Com o... Ah, não, esse não. Ah, okay. Não, Diamond, todas as comédias, pá. Okay. Eu sou fã dele desde... É pá, o Freaks and Geeks. Tu viste esse do Jesus? Não, esse nunca vi. E só vi metade do Unaccompanied Minors. É verdade. Esse eu achei que era melhor. Lá está, dentro daquela lógica de se calhar vamos chatear. Ok, assim. Pronto. A carreira cinematográfica do Paul Feig começa em 2011 com Bridesmaids, é isso? Sim. É isso que estás a dizer. Mas o Unaccompanied Minors. Pá, teria tudo para funcionar. Para já, porque é inspirado numa história do This American Life, sim, que é um programa que eu adoro. Sim, e depois com o Paul Feig a realizar. Epá, mas porque... era quando ele não tinha. Ele não podia fazer muito ali. Pois. E aliás, ele diz que teve em Movie Jail, que era tipo, porque sim, o filme contou mal, que não o deixaram realizar filmes durante anos. Ele é verdade. Virou-se para a televisão. Os livros dele são giros também, não sei se conheces. Eu li o Superstad. O Superstad, sim. E que é sobre como ele perdeu a felicidade aos 23 ou 24 anos. Sim. É muito bom. Que tem uma fotografia dele em miúdo. Os pais dele tinham uma loja... Já não sei de quê. Eu acho que era mesmo de Sporting Goods, como no Freaks and Geeks. Sim. O pai dele. E ele fez um anúncio com um fato branco ao Steve Martin. Com 16 anos, verdade. Um anúncio de televisão. É verdade, epá. Eu acho... E está na capa. Sabes que o Paul Feig, esse superstar, epá, foi muito... E o Freaks and Geeks e tudo. Epá, para mim foi maravilhoso, porque o Freaks and Geeks é a caderneta de cromos do Paul Feig. E eu acho isso maravilhoso. Epá, eu revi-me em muitas das coisas que ele conta ali. Não, por isso é um dos meus heróis por esse lado. Além disso, é um tipo muito porreiro que responde a tweets. Eu mandei-lhe um tweet aqui há... Antes de sair o Bridesmaids, mandei-lhe um tweet a dizer que, muito provavelmente, a tradução do filme ia ser horrível do nome. Por acaso nem foi dos piores. Não é dos piores. Não e é dos piores. E comecei a dizer, tipo, a gozar, tipo, a inventar, tipo, ah, vai ser isto e aquilo. Já não sei o que era o nome. Tipo, estava a dizer da cabeça. Sim. Tipo, aquelas coisas com reticências e pontos de exclamação e esse tipo de coisa. E ele responde-me por mensagem privada a dizer, your tweets about movie translations really made me laugh, com um smiley. Sim. O Paul Feig está a responder. Pai, e depois convidei, perguntei se ele queria ser entrevistado por mim. Sim. Então eu entrevistei duas vezes pelo telefone, por causa do Bridesmaids e por causa do The Heat. Sim, The Heat. Para não confundir com o Michael Mann. E agora, neste do Spy, ele já não teve tempo. Sim. Eu falei com ele meia hora, 40 minutos, ele lembra-se disso. Isso é fantástico. Tive a oportunidade de lhe dizer que o Freaks and Geeks provavelmente arruinou a minha vida, porque me transformou num geek de comédia. Eu disse-lhe, olha, o Freaks and Geeks mudou a minha vida, transformou-me num geek de comédia. E ele, pronto, desculpa, epá, se calhar estragaste a minha vida, foi o que eu disse. Pronto, mas muito porreiro e muito acessível. Sim, sim, epá, extremamente. É, e lembra-se sempre e diz, é sempre, conta sempre histórias sim, ótimas. Sim, é, sim, sim. É um... fantástico. Pá, muito bom. Muito e o Ghostbuster dele não pode ser mau. Não pode ser mau, pá. Tipo, o elenco não pode ser mau. Sim, sim, sim. Mas ele é incrível. E eu estou muito curioso para ver o Spy, porque acho que. Pá, já é Melissa McCarthy, é muito engraçada mesmo. E aquilo é um bocado, tem uma espécie de meta-comentário aos papéis que ela costuma ter, basicamente. Sim, sim, sim. Não vou spoiler, pronto. Da gorda bem disposta. O Jason Statham é hilariante do filme. Sim. Absolutamente hilariante. O 50 Cent é hilariante no filme. Se calhar estou a fazer spoilers. Não, é pá, não, não. É pá, mas eu lido bem com spoilers. Quer dizer, não lido bem com todos os spoilers. Eu lembro na primeira temporada da Guerra dos Tronos, alguém fez a grande revelação final sobre o Ned Stark no Twitter, só para me chatear. Pá, eu passei-me com aquilo. É pá. Aí teria sido muito mais intenso eu ter levado com aquilo na cara, tipo... mas já percebi, é uma maneira de fazer terrorismo na net, é ser spoiler naquela de quer saber, não quer saber o que é que vai acontecer, então toma! Mas provavelmente encorajaste pessoas que, sei lá, da próxima vez que irritar as fãs touradas, eles vão-me revelar fins de séries. Silent Green é. Exato, é pessoas. Spoiler, olha, fizeste tu. Fiz eu, pronto, já lixei. Vão descrever isso, vão começar a dizer spoilers. Isso era um grande nome para um blog de spoilers, para Silent Green is People. Eu acho que já existe, de certeza. Certeza, sim. É aquele spoiler que. É o spoiler clássico. É o spoiler, sim. Logo seguido por Crying Game. Sim. O Crying Game. O Sexto Sentido. O Sexto Sentido. O sim. Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos, claro. Esse é anterior ao Silent Green ou não? O Planeta dos Macacos. Será que é o primeiro grande? O Planeta dos Macacos é anos 60 e o Silent Green é 72. Pois, 73. É isso. O Planeta dos Macacos é a primeira grande reviravolta. O primeiro grande twist da história do cinema. Eu acho que sim. Acho que sim. Psycho. É um twist. O Psycho também é verdade, é verdade. Outro spoiler. Se formos lá mesmo, foi a verdade. Pá, eu adorava pensar que alguém estava a ouvir isto e a pensar: já me estragaram o Psycho, ia ver esta noite. Não, nunca vi. Não, não, nós só dissemos que existia um twist. É verdade, não dissemos qual. Mas por exemplo, olha, a minha mulher, a Ana, ela é tão anti-spoiler que ela não lê os resumos dos filmes. Não vê trailers, não quer saber nada. Ela diz que o grande impacto é tu entrares numa sala de cinema sem teres visto nada. Talvez só o cartaz, pronto. E pronto. Eu às vezes concordo com isso, sim. Só que eu sou daquelas pessoas que antecipam tanto filmes que é impossível, não? Sim. Tipo, fica à espera. Este filme vem agora. E aí tem que ver tudo. É verdade, é. Big Short, grande pressão, pá. O do Adam McKay. Big Short. Ah, ok. Pá, tenho que ir ver. Tenho que procurar o trailer disso. Saiu o trailer esta semana. Sim. E tem bom ar. Pá, tenho que ir ver isso. Eu gosto muito do Adam McKay. E acho que o Adam McKay, epá, para além de ter criado o Funny or Die, pá, genuinamente é daqueles... Ele e o Will Ferrell, mas são muito experimentais e muito... Pá, os tipos adoram desbravar terreno novo. E o facto de terem feito um filme para o canal Lifetime, epá, não sei se tu viste esse filme. Eu não filme. Vi o filme, mas sei o que é. Epá, eu vi o filme. E a Christine Wiig. Eu vi o filme e eu acho aquilo admirável o que eles fazem ali. Porque era muito fácil fazer uma paródia a um filme do Lifetime. Uhum. Tu olhas para aquilo, parece um estereograma em que tu estás a ver uma coisa, mas está lá outra por trás. Sim, sim, sim. Epá, tu consegues papar aquele filme do primeiro ao último minuto como um filme normalíssimo do Lifetime. Uhum. Uma pessoa que não saiba quem é o Will Ferrell e a Christine Wiig, vai ver aquilo, vai chorar, vai ficar revoltado com as coisas que se passam. Epá, aquilo está um drama muito pesado. Mas ao mesmo tempo tu consegues perceber que há ali uma mistura de ironia e de afeto que é muito interessante. Epá, o que eles conseguem ali fazer. Epá, eu acho aquilo admirável. Admirável mesmo. Tu leste o último livro do Mike Sex, o que tinha as entrevistas com o... Eu não sei se é no primeiro ou no segundo. Aqueles livros de entrevista. É o gajo da Vanity Fair, o Mike Sacks. Não li. And Here's the Kicker. And Here's the Kicker e o segundo... qualquer coisa de Dead Frog. Não li. Eu estou a ler o Judd Apatow, okay, das entrevistas. Tem um do Adam McKay. E tem duas das minhas histórias favoritas do Adam McKay. Ainda fora dele fazer Anchormans... Step Brothers, Other Guys, Ricky Bobby, Talladega Nights, fora dele ser head writer do SNL e inventar o Funny or Die, Sim. Aos 26 anos, ele era um improvisador em Chicago. Uh-huh. E anunciou um espetáculo a dizer, com a cara dele, Adam McKay, 26, will kill himself at this show. E ele atirou tipo um boneco dele do topo do edifício, não sei o quê. E a outra história é quando ele quis sair do SNL, ele era o head writer, e disse, o Lorne Michaels disse, ah, mas não quer que saias, podes ficar cá, vejo de vez em quando, fazes o que quiseres. Então ele disse, está bem, mas tenho de escolher o meu posto. E o posto que ele escolheu, para ser acreditado, sim, Coordinator of Falconry. E durante uma temporada de Saturday Night Live, tu tinhas... Eu acho isso maravilhoso. Key grip, writers, som, etc. Coordinator of Falconry. Adam McKay. Epá, é maravilhoso. Gostei que o Jimmy Fallon fez pause, tirou uma fotografia e ofereceu-lhe a moldurada. Epá, sim. Epá, isso é daquelas coisas que uma pessoa tem que preservar para a vida. Epá, é tão bom. Ele é incrível, pá. Eu acho que ele é um dos grandes génios. Pá. E depois é um tipo tão... interventivo, pá, e tão punk. Não sei se tu segues o Facebook. Sim, do dele. O dele, o Facebook. Não, dele. É pá, por acaso não, mas é tenho curiosidade em ver. Só textos do esquerda, quase. Pois, ele é um perigoso esquerdista. No seio do Hollywood. É tipo... Eu acho maravilhoso que no fim do The Other Guys o gajo faça aquele genérico final com aqueles dados todos que tu pensas, pá, o gajo está aqui a fornecer informação muito válida e muito. E que dá a pensar. Não, e esse Big Short é sobre isso. Pois. Sobre a crise e como pois. Ele tramou milhões de vidas e ele é tipo. Sim. Pá, é admirável, pá, sim. Noutro campo, não sei se tens visto o Colbert no Late Show. Ainda não vi, pá, tenho tantos em atraso para ver, pá, sim. Ele tem feito entrevistas a políticos de uma maneira. Muito boa para uma coisa mainstream. É tipo, ele consegue manter o seu espírito, um espírito incrível de encostá-los à parede, mas sem os insultar. E muito bom. Sim. Eles conseguem fazer isso com grande. Fez uma coisa incrível que foi: ele tinha anunciado no final da primeira semana uma banda chamada The Troubled Waters, que era uma banda de tributo ao Paul Simon. Havia um site e não sei o quê. Troubled Waters era o próprio Paul Simon, mas ele tratou-o como se ele fosse um gajo chamado Alan, vocalista dos Troubled Waters. E cantou com ele o Mean Julio da Mais Escolhar, e subiu. Ele fez uma subiu. Fantástico. Isso é muito bom, sem dúvida. Assim. Mais coisas de comédia que estás a ver curtir? Falar de coisas portuguesas? Também deixa-me existem. Ver. É pá, sim. Inglesas, as americanas. O Som de Cristal e o. Olha, há uma série inglesa que eu adoro, que é o Toast of London. Adoro. O Matt Berry é incrível, pá. E no Toast of London... Gosto mais de Toast of London do que de Snuffbox. Sim. O Snuffbox é giro porque é muito experimental e tudo. Sabes que eu adoro? Eu adoro coisas que falham. Eu gosto que o Toast of London ele cante uma canção diferente todos os episódios. Já estava a daquela do... Camping Love... É maravilhoso. Tem a imitação do Matt Berry. Sim, foi boa. Já ouviste os discos dele? Ele tem discos giros. Já vi vídeos da música dele, nunca ouvi discos. Há discos dele que são surpreendentemente sérios, para que tu vês que ele leva mesmo a sério aquilo da música. Mas, eu adoro o Snuffbox... Às vezes eu adoro comédia que às vezes falha, sim, mas que tentou lá chegar. Pá. Eu sou grande adepto disso. Pá. Em que tu vês e pensas, ok, não me ri, mas percebi onde é que o gajo quis chegar. Epá, e é maravilhoso ele ter tentado. Não, ter tentado. Isso é muito melhor do que fazer a mesma coisa. Sim. Isso é uma coisa que tentavas fazer também no 5 para a meia-noite. Sim. Eram os sketches mais sim, fora sim. Do 5 para a meia-noite. Era completamente. Havia tantos ao lado. Tantos, mas eu ficava com um quintinho cada vez por termos tentado. E por isso é que eu gosto de trabalhar com o Palma. É pá, porque o Palma. O completo dele, as pessoas se calhar não conhecem. O Francisco Palma, o Francisco Martiniano Palma, e é muito bom que siga Martiniano porque ele insiste. E sabes qual é que é o argumento que ele dá? Ele fica passado nos genéricos. Eu lembro o genérico dos contemporâneos, dizia Francisco Palma só. Ele ficava furioso, pá. Assim sou confundido com o meu pai. Sim, claro, toda a gente está a ver os genéricos assim. Espera aí, então mas o Dr. Francisco Palma está a escrever sequer. Não, mas o que eu adoro no Palma, e por isso é que nós trabalhamos tão bem juntos, é que o Palma é o elo perdido entre o espírito dos filmes portugueses antigos e algo de inclassificável que vem de outro planeta. E isso é admirável e epá, eu por isso é que eu gosto de daquele lado destemido que ele tem, de por exemplo termos aguentado uma série inteira a fazer um sketch, pá, que eu acho que sabes, nós, eu já vou contar, mas para já um sketch como o Raul, que é só um gajo a andar com os sacos à procura de um gajo que depois é o cunhado dele, ou aquele conceito do homem do que também fizemos. Estavam a falar disso há tipo 10, 15 anos. Exatamente. Aquilo era para ser um sketch dos contemporâneos, que foi vendido à mesa. Nós fazíamos aquelas reuniões enormes com os atores e com os argumentistas. Pá, eu lembro-me do Nuno Lopes e o Bruno, pá, e terem chorado a rir. Só que nenhum deles teve a coragem na altura de ir para a frente com aquilo. Então nós sempre achámos que um dia em que o Palma faça sketches, isto vai ter que ser o sketch que ele faz. E de facto assim foi. E muitas vezes o que aconteceu, nós chegámos a ter alguns problemas aqui há tempos com a produção do 5 para a meia-noite. Por um lado, porque eles não percebiam onde é que nós queríamos chegar com alguns sketches. E eu também não lhes sabia explicar o que eu achava, mas simplesmente tinha o instinto de pensar que aquilo tinha que ser feito. E depois o Palma é, ele é obsessivamente perfeccionista, mesmo nos sketches mais ao lado. E muitas vezes as pessoas cansavam-se disso. É uma coisa que me chateia. Eu estou absolutamente do lado do Palma nisto e tive também discussões algo tensas com a produção. Do género, epá, o Palma precisava daquela peruca assim, e portanto se ele idealizou com aquela peruca assim, não funcionaria outra peruca, e as pessoas passavam-se tipo, epá, não é nada, tá bom, porque cá em Portugal nós vivemos muito no reino do tá bom, não mais tá bom. Em Portugal, isso é muito surpreendente, muito parecido com a história do Harry Shearer ter saído do Saturday Night Live. Ele deu o exemplo. Havia o espírito do tá bom, epá, isso é incrível. Ele queria fazer um sketch sobre um programa de rádio. Sim. Pai, queria um microfone destes. Provavelmente, sim, como está aqui ao lado, eu estou a apontar para o microfone, que é ótimo. Sempre. Estamos num estúdio de rádio. E pronto, há aqui o Rodrigo acabou de apontar para um microfone profissional de rádio. Pronto. E não conseguiu. Estavam-lhe a dar um microfone daqueles de normais. É pá, sim, isso é perfeito. Isso é perfeito. E ele disse: pá, não, eu quero um microfone que rádio. Tipo, estamos num edifício que tem rádios, vão aqui andar de cima, vão buscar. Sim. Mas, epá, nós lidamos com isso. O Harry Shearer tem arte de ser o pior ser humano de sempre. O Harry Shearer é tramado, pá. Tem arte de ser quesilento. Esse é dos tais que não consegui imaginar como fazendo parte do núcleo de amigos. Mas esse espírito, epá, lixa-me muito. Epá, e é um espírito muito. Muitas vezes, quando eu vejo críticas negativas a qualquer coisa que eu fiz. Por exemplo, epá, o teu colega André Santos, da Time Out, epá, ele foi tão violento. Na estreia do 5 para a meia-noite, que eu fiquei chateado, porque ainda por cima eu gosto da Time Out, eu adoro a Time Out, tu sabes disso, que eu sou super fã da Time Out. Tu escreveste uma coisa e apagaste. Apaguei porque eu achei, epá, não quero uma guerra. Porque há um lado em mim que continua a gostar da Time Out, eu não quero entrar. Eu senti a Time Out, eu falei várias vezes com o João Miguel Tavares sobre isto. A Time Out, para mim, acho que vocês conseguiram uma coisa muito interessante. Vocês conseguiram criar uma revista que era uma espécie de sitcom em que nós todos conhecíamos o elenco todo. Pá, nós sabíamos, o Rodrigo Nogueira é esta pessoa aqui, o André Santos é esta pessoa aqui, o João Miguel Tavares. Pá, vocês eram um elenco de era uma espécie de Friends, ou de Seinfeld, em que e havia algo de muito familiar nisso. Epá, e portanto eu fiquei super magoado, pá. Porque, e agora vou usar o vernáculo, é fodido fazer comédia, porque não depende, é fodido fazer comédia em televisão, porque, epá, há tanta coisa que não depende de nós, claro. E muitas vezes depende de uma luta super desgastante todas as semanas para que a nossa visão chegue às pessoas tal qual como a gente a pensou, e muitas vezes não acontece. Mas isso também acontece em filmes. É verdade. Sim. Mas eu digo-te, epá, e as pessoas às vezes ficam espantadas com isto, mas eu diria que 90% das vezes aquilo que a gente escreve não é aquilo que vai para o ar, claro. E frustra-nos sempre. E portanto eu fiquei super chateado com aquilo, porque, epá, dadas as nossas tentativas, está sempre a criar coisas novas no 5 para a meia-noite, e da nossa luta muitas vezes com situações como essa história do Harry Shearer, do microfone, pá, que são coisas que contam e que estragam. Eu ficava mesmo com aquela vontade de dizer: é muito difícil fazer isto, tu não tens que estar aí sentado meia hora ao computador a dizer isto é merda, é pá, porque não sabes do processo todo. Mas depois, por outro lado, pensas assim: pá, mas também uma pessoa não é obrigada a saber deste processo todo que está por trás disto, vocês que escrevem sobre isto. E então escrevi uma coisa todo lixado e depois pensei: é pá, não, é pá, mas é o meu lado Golden Retriever. Eu pensei: é pá, eu quero canalizar a minha ira, para o pessoal que defende as touradas, não quero canalizar a mira para o André Santos, que é um gajo em cujas críticas eu me revejo muitas vezes. E por isso apaguei. Assim, eu sou um Golden Retriever, é péssimo isto. Odeio isto. Mas fiquei muito já passou. Sentido. Já passou. Okay, já passou, sim. Claro, quando é que começaste? 2012? Em 2012. Lembro que o André dizia uma coisa naquela crítica, dizia que eu estava a fazer uma imitação barata do Dimitri Martin com os desenhos, porque eu lembro que eu fiz com o Miguel Araújo. Pá, quando não era, na verdade, aquilo vinha do espetáculo que nós fizemos e que correu bastante bem, que nos deu muito gozo, Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos. E nós tentámos recriar ali e não funcionou porque... É muito, epá, em televisão é muito estranho, a realização não está a acompanhar o que eu estou a desenhar e ficou meio desconfortável, de facto. Mas eu, na verdade, não estava a pensar no Dimitri Martin, estava a pensar no que eu tinha feito com ele no teatro, e que de forma nenhuma foi inspirado pelo Dimitri Martin, mas sim no meu gosto em desenhar, que é muito simples como isso. Epá, eu adoro fazer rabiscos. O próprio Dimitri Martin, quando começou, as pessoas comparavam o Mitch Hedberg e ele nunca tinha visto. Sim, o Dimitri Martin é tipo um savant de comédia. Ele não conhecia nada de comédia. Sim, nada. Sim, sim, sim. Nada. Pá, conhecia, sei lá, de miúdo, talvez de ver coisas, mas ele não era tipo, não é um geek. Sim. Nunca tinha visto. Começou a fazer tipo completamente. Pá, assim, fora de puro, depois, sim, começou, sim. Começou a conhecer pessoas e a colaborar com pessoas e a ter amigos e a ir a espetáculos, e obviamente isso muda. Mas supostamente, pelo menos o que ele diz, é que ele começou a fazer aquilo sem estar baseado em nada, só porque lhes fazia sentido. Etc. Sim. E pronto, também isso me chateou. Pronto, espero que ele ouça isto e que, no entanto, não guardo nenhum ressentimento, é verdade. Passa-me muito depressa. É sempre complicado quando te acusam de imitar uma coisa que, ou tu não conheceste, ou que tu conheces, mas não estavas a tentar imitar, estavas tipo a tentar imitar até o outro. É complicado, mas o que é que te vale? Também de que é que tu vale estás a entrar numa discussão por isso? Eu nunca respondo a nada. E isto começou muito cedo. Eu lembro que estava o Herman Enciclopédia a ir para o ar e eu era participante nos newsgroups. Lembras-te dos newsgroups? Sim. PT, TV, não sei o quê. Não é do meu tempo. Lembro-me de existirem, mas acho que nunca usei. Eras um gaiato. Alto ponto. É isso. Não sei o quê. Eu lembro-me que... Não sei se... Ou de ver, nunca participei. Sim, eu nem sei se ainda existe hoje, na Valdem ainda existe. Mas as pessoas sabiam, todos nós nos conhecíamos lá dentro, e as pessoas sabiam que eu escrevia para o Herman Enciclopédia, que foi das primeiras coisas que eu fiz na minha vida. E havia um gajo que me irritava muito, porque estava sempre a tentar provar que tudo o que eu escrevia era inspirado em qualquer coisa dos Monty Python. E às vezes era tão forçado as voltas que ele dava que chegava quase ao ponto de este sketch é sobre este tema que os Monty Python já tinham abordado. Tipo, mas os temas toda a gente pode abordar. Acho que essa comparação dos Monty Python se prende com aquela coisa de as pessoas normalmente, isto não é um problema teu, nunca foi um problema teu, têm só uma referência cómica. Sim. Uma ou o máximo quatro. Sim. É o Daily Show, é o Office, é o Seinfeld e é o... É isso. É muito, é um universo muito pequeno. E depois há outra coisa que também me faz confusão. A pequenez do país é de tal maneira que quando, a seguir aos Gato Fedorento, apareceram os contemporâneos, boa parte da imprensa... não vocês na Time Out, que até fizeram uma capa magnífica e uma entrevista maravilhosa, que eu adoro, tenho lá essa edição, mas grande parte da imprensa entrou naquela de... mas tu lembras-te o nome das pessoas todas? Eu sou muito... eu era um grande... estás a ver a minha tristeza quando o André Santos escreveu aquilo sobre mim na Time Out. Eu pensei, bolas, eu adoro isto e estou a ser destruído aqui. mas o que é que estava a dizer? Que é aquela ideia de... então vocês apareceram para tirar o lugar aos Gato Fedorento. Quem é que vai ganhar esta luta? Gato Fedorento ou Contemporâneos? E eu penso, isto é merda, isto não é nada. Em Inglaterra... E a guerra continua até hoje, não é como se tu trabalhasses com o Ricardo Araújo Pereira. Todos nós somos amigos e nós chegámos a magicar um sketch para dar uma chapada nessa gente toda, em que os Gato Fedorento entravam no episódio dos Contemporâneos. E que infelizmente não pôde ser por causa das limitações entre exclusividades de televisões, que é uma coisa que eu odeio. Mas é uma lógica tão pequena que se tu puseres essa lógica, nem é preciso ir para a América, é um país muito grande, mas vamos para a Inglaterra, o ridículo que é alguém pensar, espera aí, então mas agora os Little Britain vêm tirar o lugar ao Ricky Gervais. pá, o quê? Pá, ninguém vem tirar o lugar a ninguém. Pá, podem acontecer variadíssimas coisas de humor todas em simultâneo. E isso, eu nessa altura tive mesmo uma imagem muito nítida do quão pequeno este país é, pá, e do quanto alguma imprensa contribui para isso, em vez de, pá, deveria ser o contrário. É uma estupidez tão grande, aquela tentativa que houve de criar uma guerra entre amigos, pá, porque todos nós nos dávamos muito bem e todos nós gostávamos do trabalho uns dos outros, e de repente está ali, eles vêm destruir os gatos fedorentos. É pá, caralho. Eu estou a usar o teu podcast para extravasar palavrões. Podes dizer, é aqui, eras vezes para no cu. Epá, eu devo dizer-te que eu sou grande partidário. Eu acho que é tão simples e tão eficaz. O foda-se é muito bom. Pá. E eu devo dizer-te que aqui há tempos queimei-me numa torradeira. E o meu filho estava ao pé de mim e eu não consegui conter-me e disse, ah, foda-se! E ele, hã? E eu, não, esquece isto, não se diz. Epá, e passadas umas horas, isto é verídico, ele atirou-se para a cama. Ele era muito mais pequeno do que é hoje. Epá, isto foi para aí, ele teria para aí 4 anos ou um pouco assim. Pois, agora ele já usa foda-se como vírgula. Agora já usa, agora é um carroceiro a falar. Não, mas ele atirou-se para a cama e bateu a cabeça na trave da cama. E então disse a palavra, disse foda-se. Porque tinha ouvido umas horas antes eu dizer quando me queimei. E ele pensou ao parar bem. Portanto, quando a pessoa se magoa de alguma forma, tem que dizer isto, não é? E então eu tive que dizer, não, epá, não podes dizer, não podes dizer isso. Isso é muito inspirador, ser pai. Eu acho que essa coisa do querer começar uma guerra e dizer que só pode existir, só há espaço para um, quando existe a internet, sim, de por cima, é ridículo. Tem a ver com isso, que as pessoas só têm uma referência. Sim. É muito triste isso, epá. E depois quererem falar e quererem dissertar tendo tão poucas referências é uma coisa que me faz confusão. Aquelas pessoas dizem aquele humor muito nonsense, tipo Monty Python. A única coisa que isso quer dizer é que é um programa de sketches. Sim, exatamente. Exatamente. Programa de sketches. E eu passo-me. Olha, outro dia estava. Fui. De vez em quando entro anónimo, vou ao Reddit e estava a acontecer um debate sobre comédia em Portugal. E não era só, não eram grunhos, não era o típico grunho da net que estava a discutir, eram pessoas que escreviam bem, e que estavam a analisar o humor como se fossem insiders, cheios de certezas absolutas, e eu estava a ler aquilo e a pensar, epá, estas pessoas estão tão incrivelmente erradas em tudo o que estão a dizer, e a certeza absoluta de dizer, o Marco já foi mais experimental, agora está super mainstream. E eu cheio de vontade de dizer Nespra no cu. Diz-vos alguma coisa. Mas eu acho que se fala muito e diz-se muito disparate na net. Epá, mas também já desisti de estar a corrigir real. As pessoas. Sim, na vida real também. E naquilo é um espelho do que é a vida real. Só que com mais psicopatas. A net. Epá, eu adoro, um dos meus passatempos preferidos é ir às zonas de comentários das notícias. Não notícias sobre mim, mas sobre tudo. Epá, ir às zonas de comentários do Correio da Manhã do Público. Eu também faço isso constantemente, epá, e é horrível. Há aquele sketch maravilhoso no YouTube em que grandes atores com arte teatral interpretam discussões do YouTube. Sim. Discussões das comentários do YouTube. Adoro isso. Fiz uma coisa parecida no 5 para a meia-noite, quando saquei imensas frases horríveis do Correio da Manhã, das zonas de comentários, e pus o Vítor de Sousa a recitá-las, pá, com aquele ar dele. És um boi. A tua mãe deverá estar numa curva da estrada. Epá, é incrível, pá, é incrível. A espécie humana é fascinante, de facto. E a internet vem amplificar. Ainda bem, o que eu digo é, epá, ainda bem que as pessoas vão para a internet fazer isso e não para a vida real. A minha teoria é que são pessoas super normais na vida real, epá, e devem ser boas pessoas, se calhar, epá, mas de repente são aquelas pessoas que vão para... Isto foi inacreditável. Epá, quando a Amy Winehouse morreu, eu por acaso fui ver os comentários de uma dessas zonas do Correio da Manhã, ou o que é que foi, e havia lá tipos a dizer, menos uma drogada! O que é que esse idiota ganhou com este comentário? É pá, é impressionante, de facto. Não, mas há vários temas, tipo, pá, uma mulher põe uma coisa na internet, ou um comentário sobre uma questão qualquer de mulheres, direitos de mulheres. Sim, e é logo. Comentários são sempre Sim. É sempre divertido quando sem mulher nessas. É pá, sim, podes crer. Podes crer. Eu lembro e até. Opa, há coisas horríveis. Não sei. Sim, e agora sim, esta, esta situação toda dos migrantes é só. É pá, sim, as coisas que se dizem. Há tiradas monumentais. As tiradas nacionalistas, aqueles nacionalistas que escrevem FISE-SE. É verdade, sim. É que a maioria sim. dos nacionalistas não sabem escrever português. É isso, é isso. É, pá. É super. Não, nada, super errado, uma pessoa pode ser ótima pessoa e contribuir para a sociedade sem saber falar português. Sim, português, sim. Não há, isso não é. Há pessoas que não têm acesso à educação, etc. Não sim, é o problema. Sim, sim. Agora, se tu és um nacionalista que defende acima de tudo o uso da língua e a tua. É verdade, e dás erros. Se calhar podes. Exato, se calhar mais valia estar escaladinho. Eles vêm para cá e não falam português e tu. Sim, sim. Tu também não falas, não é? Mas não, é um bocadinho estranho. Pois é, pois é. É, sem dúvida. E filmes? Filmes, deixa-me cá. Epá, eu ando com um pouquinho. Sabes que eu estou a fazer uma coisa super geek agora. A cena do Facebook Mentions? Não. Sobre filmes, sobre cinema. Ah, ok. A coisa mais geek que eu estou a fazer agora é. Eu estou a ver cronologicamente todo o Marvel Cinematic Universe. Está a consumir um imenso tempo, porque estou a ver as séries e os one-shots e tudo. Os one-shots e tudo, ok. Sim. Agent Carter também, a série. Agents of S.H.I.E.L.D. Depois sim. Para os Agents of S.H.I.E.L.D. quando entra o Thor. Retoma a seguir. E depois... sabes que eu sou... Apesar da qualidade ser muito variável nos filmes da Marvel, eu sou fanático de uma coisa, isto é super geek. Pá, eu sou fanático por continuidade. Tá? O universo partilhado. Era uma das coisas que eu adorava na Buffy, de Joss Whedon. Epá, é o, epá, depois na série Angel havia episódios que se cruzavam com a Buffy e tudo aquilo era super coerente. E eu adoro isso. Epá, deve dar um trabalho do caraças fazer. Portanto, agora, em termos de filmes, estou muito embrenhado a ver o... Devia estar a ver filmes, cinema independente e coisas dessas. Epá, que há coisas tão giras a acontecer. E, no entanto, meti na cabeça que agora vou ver o Marvel Cinematic Universe todo por ordem. Mas eu gabo-te a paciência. Não sei porque é que alguém deveria ver mais do que uma vez o Incredible Hulk. Também é verdade. Não, mas eu não revi pela segunda vez. Eu esse tinha bastante presente toda a história. Já não preciso passar outra vez por isto. Eu acho que vi duas vezes no cinema e não faço ideia porquê. Os peritos... Eu não gostei. Não sei. Deste uma segunda chance naquela... Deixa-me cá ver. Tem o Tim Roth, tem o Edward Norton. William Hurt. Tem um ótimo elenco, sim. Mas os próprios puristas do Marvel Cinematic Universe dizem que não é preciso ver o Incrível Hulk. Não, porque eles ainda não estavam. Ainda não estava muito entrosado. Na cena do fim, não é? Sim, quando pós-créditos. Quando o Tony Stark... Exatamente. É só por aí. Mas pronto, não tenho visto agora muitos. Epá, não tenho tido muito tempo para ir ao cinema por causa de todos os projetos e toda a preparação do Festival do Humor. E depois o meu próprio argumento, o tal que foi agora financiado pelo ICA, e no qual eu estou a mexer porque... Passa, eu escrevi aquilo há 7 anos, ou há 6 ou 7 anos, e nunca mais lhe peguei. E quando o Luís Galvão Teles, que produz e realiza, me ligou a dizer finalmente, conseguimos! E ainda por cima ele mandou-me a folha do ICA e estava em primeiro lugar nos favoritos, na ordem de preferências lá do júri. Eu fiquei contente, mas depois por outro lado pensei, e agora se eu for ler aquilo e já passou tanto tempo e aquilo for péssimo? Há esse risco de eu já não me rever em nada daquilo. No entanto, li e até gostei do que li, mas havia uma série de personagens que estavam subdesenvolvidas e então estive agora a dar-lhes carne e agora estou mais satisfeito com o argumento. Epá, estou muito expectante para ver como é que aquilo vai funcionar. Então, não é como se o guionismo fosse uma arte estanque, em que tu escreves um guião e pronto, já está. Não. Está sempre, epá, eu... Chato para sempre. Não. Tá, aquilo está sempre a mexer e é obviamente que ainda se irá mexer mais à medida que aquilo for sendo filmado. Mas é... Epá, eu acho que estamos numa fase curiosa do cinema português. Epá, há muita gente que fica chateadíssima com o êxito do Pátio das Cantigas. Eu ainda não vi o Pátio das Cantigas. Mas... o que é certo é que o êxito do Pátio das Cantigas pode beneficiar outras coisas que venham a seguir de repente, porque as coisas funcionam muito assim. O Capitão Falcão, epá, que é maravilhoso, acabou por não ter os resultados que eles estavam à espera, porque se gerou um fenómeno. Mas ainda assim, e isto eu digo muitas vezes ao João, está tipo no top 20 dos filmes mais vistos. É verdade. Dos últimos, epá, e é muito bom isso. 20 anos. O que aconteceu foi que houve muita gente a dizer, houve mais pessoas a dizer tenho que ir ver do que depois irem ao cinema ver. E havia pessoas que me irritavam imenso a dizer quando depois isso sair, quando estiver no torrent, vou sacar. Epá, e eu acho que, epá, quando aparece um projeto tão giro e que pode abrir tantas portas, eu acho que era dever, é como votar, era dever do cidadão ir ao cinema ver. Epá, eu lembro de falar com o Saúl da Nós, que é um tipo fantástico e que apoia muito o cinema português e apoia muitos projetos ao lado. E lembro-me de ver que o espírito era um bocado, era de mais cautela a seguir ao Capitão Falcão. Era um bocado mais de ok, agora se calhar temos que ter mais algum cuidado com o que fazemos a seguir. O Pátio das Cantigas voltou a dar alguma confiança para apostar no cinema português. E por isso eu acho ótimo que o Pátio das Cantigas tenha êxito. É sempre assim, mesmo nos Estados Unidos, antes de... Por acaso, ainda não está bom, mas antes do Bridesmaids, era sempre aquela ideia de filmes com mulheres, comédias com mulheres, não sim. pegam. E quando uma falhava, era tipo, pronto, agora não fazemos durante 500 mil anos. Sim, é verdade. É impossível. Agora não, porque não dá. Um filme com uma mulher, sim. Quando é que já se viu uma mulher fazer rir? É verdade. É impossível. Como é que... Epá, como e é o Paulo Figue abriu essa... Foi um homem a abrir essa porta. E de facto, epá... Okay. E ele, é uma geração de mulheres incrível. Ele tem alguns problemas com isso, quando ele ser o homem a quem é dado esse poder. Sim. Para depois abrir uma produtora e tal, para apoiar coisas mais pequenas. Sim, e já dá para tal, depois começou também a produzir. É verdade, sim, sim. Muitas coisas. Mas esta revolta que se gerou à volta do Ghostbusters no feminino, é para eu estava a ver os comentários... É para os comentários negativos só pelo facto de aquilo ser com mulheres. E eu também estava assim... É pá, mas porquê que alguém vai... É assim... É pá, com mulheres, com homens... É pá... Vai ser muito bom. Tem o Paul Feig, tem um grupo das melhores comediantes do momento. É pá, porquê que as pessoas não estão a dizer... Não, não, Ghostbusters é com homens. O que é isto, então? Que é... Mas que lei é esta, pá? Eu era miúdo. Eu estava a ver o Ghostbusters e a pensar... É pá, que bom, homens no ecrã. Finalmente. Estou-me a sentir representado. Exato. Acho que se perde muito tempo às vezes com discussões super parvas. Eu adorei o Bill Murray, tipo, que sempre disse que nunca iria aparecer num terceiro Ghostbusters. Sim. Decidiu, vou fazer um cameo neste aqui só para ninguém dizer nem o Bill Murray quis ir, isto é tão mau que ele nem quis ir. Ele disse especificamente: sim. Eu só vou aparecer no filme por causa disto. Não quer que haja mal entendido, não quer que ninguém ache que eu não vou aparecer no filme por causa disso. Sim. Pá, isso é. Pá, olha, estou muito curioso, para ver. Sim, ele fez aquele filme com o Melissa McCarthy. Sim. Uma grande espingarda. Mas é simpático o Saint Vincent, não é? Epá, é sempre aquele Bill Murray. Epá, eu adoro a cena final desse filme. Adoro aquele genérico final com ele a regar. Epá, é tão insólito e tão bom, pá. Ele a cantar Bob Dylan. Não, ele é ótimo. Ninguém lhe tira isto. Ele é melhor do que o filme, isso é verdade. Sim. Claro. Isso é muito comum. Sim. Alguma vez viste o Quick Change? Vi. É pá, assim, o vi início... no quarteto há anos e anos. Pá, tu viste o Quick Change no cinema? Vi no cinema, pá. Não houve muita gente a ver esse filme. Paguei bilhete para ver o Quick Change no cinema e, é pá, porque já era, sempre fui fã do Bill Murray. Aquele início é das coisas mais maravilhosas. É pá, há muita coisa que eu não me lembro, que eu já vi há muitos anos. Lembro-me que há uma cena hilariante num suposto bairro português, ao som da Amália Rodrigues. Que é aquela cena em que há um duelo a dada altura. Acho que já não me lembro. É que, tem a Amália Rodrigues a tocar de fundo. A coisa que eu tenho mesmo presente é o início, que é ele no metro, vestido de palhaço. É verdade. E a sequência toda dele ir assaltar o banco. Sim. E ele foi co-realizador desse filme. Sim. Pai, tem que rever esse filme, pá, já não vejo há que tempo. Esse filme nunca chega a ser tão bom como essa parte. Sim. Mas tem coisas incríveis, porque aquilo é aquela onda tipo After Hours do Scorsese, que eles por Nova York em que vale tudo. Tem o Jason Roberts também. Sim. É daqueles filmes que eu tenho vontade de rever, pá, acho que merece assim. Esse início está no YouTube e esse início é vale tudo. Sim. Quando lhe perguntam, o segurança pergunta-lhe what the hell kind of a clown are you? E ele diz the crying on the inside, I guess. É maravilhoso. E aquilo já é. As pessoas ficaram muito surpreendidas quando o Bill Murray de repente se virou para a partir do Rushmore para aqueles papéis. Mas aquilo já estava lá desde sempre. Epá, há sempre uma melancolia. Aquela corrente, aquela undercurrent, aquela aquela linha de melancolia sempre quase nele. Sim, sim, sim, sim. Pá, no Groundhog Day. Sim. Tudo, sim. Pá, acho que até mesmo no... É pá, naquele cinismo da personagem dos caça-fantasmas. Claro que para... sim. Ele gosta tipo, eu não acredito em nada disto, vamos fazer piadas. Sim, e o mundo está a acabar e eu estou aqui só a gozar com isto. Sim. Eu não acredito em nada disto. É muito bom. É muito bom, é. Ele sempre teve esse espírito. Ele agora ganhou um Emmy e ele não estava lá porque estava a casar o filho. Pois. E há outra coisa muito gira que ele faz, que é, isto é uma lenda, mas acho que é verdade. Se tu encontras o Bill Murray na rua e o convidas para vir jantar à tua casa, ele vai. Não, e supostamente ele nem sequer é convidado. Ele aparece em casa das pessoas com um rápido vídeo a dizer que há um coisa. E acho que ele vai ao assino ao South by Southwest e tipo, de repente, ele está a servir. Sim, pessoas sim, ao balcão. Sim. E é, pronto, é o Bill Murray. Pá, ele está-se nas tintas para tudo. Isso é maravilhoso, esse espírito. E eu estou muito curioso para ver um especial de Natal no Netflix. Com ele, não sei se soubeste disso. Há um teaser a passar. Acho que sim, sim. Very Bill Murray Christmas, ou como é que é? Não sei se é assim o nome, mas sei que é muito promissor. Especiais de atrás muito bons. O do Colbert, The Greatest. O do Colbert é muito bom, sim, com ele à lareira. E que de repente é um correio mago. Um dos meus especiais de Natal favoritos de todos os tempos é o do Knowing Me, Knowing You, do Steve Coogan. Qual é o especial de Natal? É muito grande. Ele está numa. Eu vi tudo. É a minha coisa preferida da Nunca vi o especial de Natal. Tens eu vi de certeza. Não me estou a lembrar agora. É pá, é aquele em que ele canta o A Partridge in a Pear Tree. E tudo aquilo começa a desagregar-se de uma maneira super desconfortável e triste e má. Mas ao mesmo tempo mantendo-se um grande espírito natalício. Isso é a minha coisa preferida do Alan Partridge, o Knowing Me, Knowing You. É pá, é maravilhoso. Eu gosto de tudo, e gostei do filme e o tudo. O filme é muito fixe. Mas a minha coisa preferida é o Knowing Me, Knowing You. É pá, assim, o desconforto. Eu não gosto da segunda temporada do I'm Alan Partridge. Epá, eu tenho ideia que gostei de tudo. Eu tenho uma grande facilidade em... Epá, quando eu adoro uma personagem, talvez eu até reconheça isso. Se eu agora for a ver que se calhar a segunda temporada não é tão boa como a primeira. Mas tenho uma espécie de um perdão por certas coisas. Por certas coisas, para uma série, uma certa. Pá, eu lembro quando estreou o Marta Ataca do Tim Burton. Sim. Havia imensos críticos a caírem em cima daquilo. Aquele filme eu gosto mais e mais à medida que o tempo vai passando. Pá. Eu vi em miúdo e lembro-me do Tom Jones. É o que me lembro mais do filme. Ele canta no fim, não é? Canta, sim. É? Enquanto os animais se reúnem à volta dele. Isso só pode ser bom, claro. Claro que sim, pá, claro que sim. Pá, não é o Eduardo Mons Tesouro, obviamente, pá, mas é mesmo. É um filme. Pai, ainda por cima, na altura, estava a estrear o Independence Day, todo cheio de pompa e circunstância e pró-americanismo, e de repente tens o Tim Burton a fazer um filme em que ele chacina as maiores estrelas que ele conseguiu reunir ali, pá, todas. Aquilo é quase punk, aquele filme. Pá, eu adoro aquilo. Estamos a falar da Marvel, qual é o teu favorito? Eu adoro os Guardiões da Galáxia. Claro. Porque o espírito dos Guardiões da Galáxia é tão puro e é tão aquilo que eu me lembro de gostar de ir ao cinema quando era miúdo. É tão... acho que é maravilhoso. Eu adoro o James Gunn. E adoro o Super, o filme que ele fez antes. E o... Como é que se chama o outro? O Slither. Que é maravilhoso também. Sim, sim. O Nathan Fillion, que é hilariante. Eu acho muito triste. Eu não gosto nada de Castle. Nunca acho vi. Triste ele ser desperdiçado em Castle. Eu nunca vi, já para não ficar com aquela... Uma série banalíssima, acho. E ele é de facto bom. Pá. E, portanto, gosto dos Guardiões da Galáxia. Achei muito giro o Ant-Man, porque também tem esse espírito muito... E depois, dos outros de maior pompa e circunstância, eu gosto muito do Avengers, por acaso não vi o segundo dos Avengers. Também é bom. Mas o que eu acho que é maravilhoso, que o Joss Whedon faz melhor do que ninguém, ele é muito bom na interação entre as personagens, aquilo é imersivo. A parte não é a parte 3D que é imersiva, é a parte do chamado banter entre eles, pá, da química entre todos eles, pá. Ele é muito bom a criar isso. Sabes que filme é que ele escreveu? Só os diálogos, não foi acreditado. Está acreditado ao Graham Yost, que é o criador do Justified. Sim. E o Graham Yost diz que ele escreveu uma parte dos diálogos, o Joss Whedon. O Speed. Pá. E agora, se fores ver o Speed, se calhar. Eu já fui ver metade dos filmes que não acabei. Notas que é. Sim. Que tem coisas. Mas é um Joss Whedon, tem tipo 20 e tal anos. Ou pois, 30 anos, pois, não pois, é, pois. Sim. Não é sim, ainda. Sim. Ainda não está ali formado. Se calhar já tinha escrito o guião do filme. Ele fez o Toy Story. Buffy. E fez o filme da Buffy. O Toy Story deve ser um dos drafts daquilo primeiro. Sim, sim, sim. Ele é acreditado com a história, acho eu. Sim. Que pode. que ele pode não ter feito nada, não é? Sim. As regras da arbitragem são uma coisa que é tipo... Sim. É verdade, é. Mas ele ficou muito traumatizado com a história do filme da Buffy e depois Sim. refez aquilo numa banda desenhada que está muito gira, por acaso. Não, mas, sabes que era uma cláusula qualquer de terem comprado aquilo para ser uma série que ele podia fazer. Sim. A série não, não era a intenção, tinham posto a cláusula, tipo, nunca acharam que ele iria... Que ele iria fazer, pois. Que ele iria fazer a série, tratar da série. E ele, não, não, eu quero. E pronto. E foi, epa, assim. Foi uma maneira épica de corrigir aquilo de que ele está pronto e que não lhe correu assim tão bem. Pronto, só gostas então de Avengers, Ant-Man e Guardians? Não, epá, não gosto. Dentro deste âmbito da continuidade, eu acho que aquilo funciona como uma espécie de telenovela demente, pá, demente. E eu, para mim, os mais fracos são capazes de ser os Thors. Sim. Mas não gosto nada dos Thors. Integrados, integrados no fio narrativo, quando tu começas a encontrar no Thor detalhes de micro coisas que aconteceram noutros filmes, tu pensas, isto está giro, pá, isto, eles conseguiram criar de facto um universo, que é também aquilo que me faz adorar a Guerra das Estrelas. É a continuidade, é pegar num detalhe aqui, num detalhe ali. Eu até as séries animadas gosto de ver, pá, o Rebels acho que está muito engraçado, pá, e de repente há coisas que tu vês que aquilo é feito com afeto e com cuidado para que tudo seja coerente, e eu acho isso maravilhoso. Sim. Acho que sim. Iron Man, não? Iron Man, epá, é ótimo, sim, eu sem adoro dúvida. Três. Sem dúvida. Há muita gente que é tipo, não, só o primeiro é que é bom. Epá, eu acho que eles são bastante. Não, eu não gosto nada do 2, não consigo. O 2 é o do Mickey Rourke. E do. É o mais fraco. Gary Shandling. É verdade, sim, sim, sim. É acabaste de ser o mais fraco, mas. Epá, mas vê-se também ali no, ali não, no meio da. Eu adoro o Shane Black, eu adoro o Shane Black. O Shane Black é incrível, pá. Ótimos argumentos que ele escreve, pá, sim. Não sei se alguma vez leste mesmo argumentos dele. Não, ler não, não ler nunca li, não. Ele é um gajo que no início, depois toda a gente tentou copiar o estilo dele. O argumento original do Lethal Weapon tem descrições tipo: isto é uma casa muito grande, casa caríssima, gigante, um ótimo sítio para ter sexo. É o tipo de casa que eu vou comprar se este filme for um sucesso. Isso é maravilhoso. O gajo escreve esse. O Tarantino também acho que tem muito. O Tarantino tem muitas dessas observações. Sim, mas este também, tipo, ele. Acho que foi quem popularizou isso. Sim, sim, sim. Mas acaba por ser. Eu acho que para um realizador. Epá, se calhar o gajo está a ler aquilo e está a pensar: ok, já estou a ver exatamente como é que. Estou a ver exatamente qual é aquele sítio. Para o production designer, para assim. É essa descrição específica diz muito da casa, sim, que ele está a imaginar. Sim, sim, sim, sem dúvida. E ele escreveu, fez o Kiss Bang Bang, que é incrível. Sim. Espera aí, eu tenho que pôr moedas no carro. Pô. Agora estava-me aqui a lembrar. Tenho uma aplicação. Ah, tens uma aplicação para o bombeiro. Tenho uma aplicação para o bombeiro do carro e possivelmente a esta hora já me puseram lá um papel. Uma lendária pessoa que não tinha carta. É verdade, epá, e agora tenho. Tiraste e 40, epá, há 5 anos, epá, há 5 anos, okay, que eu tirei. E eu gosto, epá, ainda não tenho. Epá, mas olha que. Gosto de exemplos de pessoas que não têm carta. Eu, durante muito tempo, eu sentia-me muito próximo das, epá, das pessoas que não tinham orgulhosamente, tipo o Gocha. Pá, o Manuel Luís Gocha não tem carta? O Gocha não tem carta, não. O Gocha tem, entretanto, com o estatuto que tem, tem motorista, claro. Pronto, epá, e há mais pessoas, pá. O Filipe Homem Fonseca não tem carta, mas acho que está a tirar. A minha irmã está agora, carta, mas está, acho que está seriamente a considerar. Eu acho que ela, agora na sua nova aventura na Antena 3, eu acho que ela vai chegar à conclusão que ir de táxi. táxi todos os dias não é boa ideia. E por isso ela deveria. É verdade. Epá, no sítio onde a minha irmã vive, acaba se calhar por não ser. Necessário ter carta. Não ser assim tão longe como isso, epá, porque não é. Aquilo é. É pá, assim. Talvez, mesmo assim, ainda é um bocado. Ainda é um bocado, é. Mas uma das razões porque eu gosto de ter carta é porque voltei a ter tempo para ouvir discos. À antiga, como quando tu compravas um disco de vinil e punhas no prato e ficavas ali sentado a ouvir. Eu, antes de ter carta, epá, fazia zapping pelos discos e sentia que ouvia tudo pela rama. Agora, epá, vivendo na parede e fazendo duas viagens de 20 minutos, epá, consigo ouvir álbuns e apreciar outra vez o formato álbum. Portanto, é uma das grandes vantagens de ter carta, é essa. E podcast, se não ouves no carro? Ouço, epá, ouço muita coisa em podcast. Ouço o This American Life, ouço o Marc Maron. Adorei agora este episódio com o Keith Richards. Ainda não ouvi. O encanto do Marc Maron. O encanto quase infantil. É pá, quase, ele parece uma adolescente. Ele está tipo... Os episódios anteriores, há uma ou duas semanas, teve o Richard Thompson e o Lemmy com os dois sobre o Keith Richards. E Epá, eu adoro. O Marc Maron, epá, é extraordinário. Aquele homem merecia uma estátua. Porque, de facto, um tipo que tem a vida em pantanas e que, em vez de se matar, decide fazer um podcast para começar... a aprender alguma coisa sobre ele próprio e aquilo começa a crescer. E fazer as pazes com um monte de gente. Exatamente. Que agitou nos anos 90. Exatamente, exatamente. Pá, eu acho que aquilo é admirável. Aquilo é o podcast. Aquilo é a razão porque o formato podcast foi inventado. Pá, é maravilhoso. E depois, ouço de um tal Rodrigo Nogueira. Ouço do Pedro Paulo, do Brandos Costumes, que... Epá, e acho que tu fizeste do Pedro Paulo uma estrela. Fiz. Não. Eu gosto muito quando tu referes a ele como a celebridade. A celebridade famosa, Pedro Paulo. Grande. Fizeste dele uma pessoa famosa. Sim. Claramente, todas as outras pessoas que o convidaram para ir à televisão, foi... Este gajo foi assim para a meia-noite. Foi por arrasto. Pá. Sim. Eu acho isso ótimo, Hilário. Epá, eu... Tu disseste-lhe que só o convidaste pelo teu encorajamento para fazer mais. Exatamente, pá, porque eu queria muito ouvir mais. É o meu receio... É uma coisa que eu sempre gostei em ti, que é usares a voz que tens e a posição que tens para falares de coisas de que gostas. Sim. E para as manter vivas. Pá. o meu receio, quando eu ouvi, foi a minha irmã que me falou, porque a minha irmã é amiga do Pedro já há um tempo, e foi a minha irmã que disse: olha, este meu amigo tem umas mixes de música obscura e de lados B e não sei o quê, de música portuguesa dos anos 80 que tu devias ouvir. Ainda antes de ele fazer o podcast, aquelas mixes no SoundCloud. Eu fiquei encantado com aquilo. Pronto. Epá, eu viajava há 5 fora a ouvir coisas incríveis da Cristina, da Cris Kopek e depois quando soube que ele ia fazer um podcast, eu adorei aquilo e disse: epá, eu quero que isto dure para sempre, porque ele deve ter uma discoteca tão boa e tão grande e que vai crescer de certeza, porque vão lhe dar mais coisas e ele vai descobrir mais coisas, e por isso eu fui uma coisa quase egoísta, de certa forma, tipo, eu não quero que isto acabe e por isso vou dar exposição e vou pressioná-lo a fazer isto para o resto da vida dele. E depois achei maravilhoso também com o teu podcast que de repente se perceba cá em Portugal que o podcast não é simplesmente um repositório de rubricas da rádio, e que pode haver conteúdo original. E portanto fiquei super... Não deveria ter ficado, porque de repente comecei a ver o Homem que Mordeu o Cão a descer. mas fiquei super feliz com o vosso êxito, epá, de facto, e com o facto de entrarem pessoas de fora de rádios e com coisas muito pessoais ali naquele top. E acho que esse é o espírito. Acho que vocês são pioneiros desta coisa. Epá, e acho maravilhoso, epá, se mais e mais aparecerem. É um formato que cá não estava muito desenvolvido, e por isso espero que vocês não acabem. Porque, não, mas sabes o que é? Isto é uma visão de alguém que tem muitos anos de trabalho e que tem uma visão já meio cínica do... apesar do lado Golden Retriever. Mas isto é um facto que... isto parece muito cínico e muito frio, mas quando tu és pago para fazer uma coisa, tu sentes muito mais obrigatoriedade de a fazer e de cumprir prazos. Todos os projetos em que eu me meti em que não recebia, havia grande entusiasmo no início para os fazer, mas quando tu vês que eles de repente começam-te a tirar tempo para outras coisas, e quando tu vês que tens um filho e tens, pá, tu começas, naturalmente começa a haver um desleixo tremendo, e por isso é que eu fiz o Pedro Paulo refém, e também te faço a ti, se por acaso disso, para que vocês, mesmo assim, não parem de fazer aquilo e tentem manter uma periodicidade, porque é assim, porque não havendo periodicidade as coisas acabam por morrer, é um facto. Sim. Eu faço um todas as eu até cheguei a pressionar, cheguei a pressionar o Pedro para fazer aquilo mais vezes, porque ele tem aquela política dos 15 dias, não é? Mas ele diz: pá, não consigo, tenho uma vida, tenho trabalho. Mas é admirável vê-lo, ver-vos a fazer isso, sim, sem dúvida. E mais podcast? Mais podcast, acompanhei o Serial, que achei maravilhoso. E gosto de ouvir o The Treatment, da KCRW, que são sempre entrevistas com o Elvis Mitchell. O Elvis Mitchell é ótimo, é super entrevistador. Favoritos. Eu tenho um top 10 de entrevistadores favoritos, o Elvis Mitchell está lá. Porque ele faz aquela coisa, tu também fazes isso, que é uma conversa, não é aquela... Sim. É tudo super natural e as coisas fluem assim com... Ele é uma pessoa tão inteligente, tão culta e quase todos os episódios as pessoas ficam a descobrir uma coisa que não sabiam sobre a obra dela. É verdade. Que ele diz, tipo, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. É sempre assim. O Christopher Guest. Sim. é capaz de ser, eu vejo em entrevistas, sim, ele é capaz de ser dos entrevistados piores e mais má onda e com o mais profundo desprezo por quem está a falar com ele. Sim. Eu conheço duas pessoas que conseguem, duas ou três que conseguem sacar o polo, sim, com, uma é o Charlie Rose, sim, sim, outra é o Elvis Mitchell. O Elvis Mitchell está tipo fascinado, tipo, ah, nunca tinha pensado nisso, sim, sobre, sim, a minha, sim, obra. Quando vai, com as outras pessoas que falam com ela, nota-se um repúdio extremo, sim, tipo, sim, sim, oh, Nate, sou muito mais inteligente do que tu, porque estás a falar comigo? É o subtexto que está em tudo que ele diz. Sim, sim, é, sim. Pá, mas eu adoro o Elvis Mitchell, adoro. E depois, para informação mais direta, há um chamado The Frame, que eu não sei se tu conheces. Não, The Frame não. Pá, que é um magazine de cultura pop feito por uma rádio americana, com boas entrevistas, não é nada de super espetacular, sim, sim, mas é ótimo para acompanhar as coisas, pá, e para estares em cima, pá, dos assuntos. Nisso eu gosto muito do Bullseye, não sei se o Bullseye é muito que bom. Era o Sound of Young America. O Bullseye é fantástico, pá, ouvi lá uma entrevista com o Bob Odenkirk, muito boa. Pá. Essa é muito boa. Pá, o Jed Apatow era grande fã do Sound of Young America. Sim, do, sim, Bullseye, sim, sim. Tipo, fã. E às vezes... O Jeff Garlin tinha um podcast que era o By the Way in Conversation with Jeff Garlin. Jeff Garlin do, sim, o Jeff Garlin do Curb Your Enthusiasm. Sim, sim. E eles a falar, tipo, ah, uma vez estava a ouvir no Sound of Young America. E é tipo, o Bullseye, o gajo, Jesse Thorne, começou a fazer entrevistas na rádio da escola. Tipo, sim, sim, sim, sim. É, também, gajo. É muito bom. Eu nunca vi o Sound of Young America, nunca ouvi. Não sei se está arquivado alguns, mas. Pois, mas eu acho que. E ele mudou de nome não há, sei lá, 3, 4, 5 anos. Não sei. Sim, sim, não sim, sei. Sim. Há de ser a mesma coisa, o Bullseye. Sim, sim. Pá, olha, mas o Bullseye é maravilhoso, também gosto de ouvir. É pá, e pronto, e tento ir picando aqui e ali, mas é pá, vou fazendo um equilíbrio. Coisas mais entre bem, ouvir. Pá, o Comedy Bang Bang tem coisas muito giras na sua versão. Tive quase que ouvir com a minha t-shirt do Comedy Bang Bang. Mas... sim, sim, sim. Que é a única t-shirt que eu uso, basicamente. Mas é pá, porque. E estava aqui a pensar se ouvia mais assim, mais alguma coisa, mas. Nerdist? O Nerdist já tenho ouvido alguns, é verdade, sim. Às vezes esqueço-me que existe, mas, mas tem coisas muito boas, sem dúvida, sim, sim, sim, sim. Epá, há vários. Pá. Há uns que sou assim mesmo fiel, outros vou picando aqui e ali e vou depois vendo nos destaques do iTunes. Mas é isso, epá, adoro podcasts e adoro... Epá, faz-me lembrar, faz-me de facto lembrar as rádios piratas dos anos 80, pá, que foi uma coisa que... Foi onde tu começaste. Foi onde eu comecei, na Rádio Voz de Benfica. Nas traseiras de casa da minha avó. Mas, epá, era um espírito tão livre, o daqueles tempos, e de que qualquer pessoa podia ter uma rádio em casa. Era, de facto, começava a ser um bocado impraticável a falta de espaço no éter. Era incrível, eram duas estações a funcionarem ao mesmo tempo, no mesmo sítio. Era tipo, peraí, se tu puseres o rádio nesta posição, apanhas uma aqui. E depois, quando o Cavaco acabou com aquilo tudo, epá, fiquei super deprimido. De repente, epá, era tão triste. Epá, da altura dos anos 80, tu andavas com o cursor, epá, e estava sempre algo a acontecer até ao fim desde o 87 até ao 108. Estavam sempre coisas a acontecer, e de repente, depois da lei da rádio, epá, era tipo chuva, epá, estática em todo lado. Lá aparecia a antena 1. Lá aparecia, pá, sei lá, acho que eles tinham sobrevivido, a Renascença. E portanto, agora os podcasts é tipo, é o tempo das rádios piratas, só que vezes milhões. Pá. E uma das coisas que eu acho que vai ser engraçado vai ser quando, naturalmente, a vida seguir o seu rumo e a internet estiver em todo lado, como hoje está a rádio, e de facto houver Wi-Fi espalhado por todo lado e tu puderes ir no carro, e já se consegue hoje. Pá, eu tenho um tarifário muito porreiro no iPad que me faz poder fazer viagens a ouvir para qualquer rádio, sem estar com receio de estar a gastar muitos dados, porque é uma coisa quase fixa todos os meses. E quando isso se popularizar, e quando de repente o próprio rádio do carro já te permitir apanhares rádios feitas em casa por pessoas a competirem com as grandes rádios, epá, isso vai ser espetacular, porque de facto, pá, de repente o nosso trabalho pode ser posto em causa por um gajo que tem cuecas no quarto dele, pá, e que de repente é muito bom. E epá, isso vai ser espetacular. Acho que isso só vai fazer bem a este meio e à criatividade. acho que é uma coisa que não está de forma morta, pá. Eu acho que a televisão, no sentido tradicional, está bastante morta a partir do momento em que há Netflix e em que tu podes ver a televisão de outra maneira completamente diferente. Pá, já não há, por muito que se tente perpetuar essa ideia. Epá, já não, as famílias já não se sentam toda no sofá ao serão a ver coisas, pá, já não existe isso, não existe. E no entanto, a rádio vai continuando a adaptar-se aos novos tempos. Epá, o podcast é uma derivação da rádio tradicional. E acho que a rádio tem uma vida longa pela frente, epá, e longa e inovadora, sem perder muito das suas características, enquanto que a televisão está num grande turbilhão de tentar manter-se relevante e nestes novos formatos. Então, agora, parte dessa coisa da família sentar-se a ver a televisão, que tipo de coisa é que tu mostras ao teu filho? Olha, há muitas pessoas que me dão na cabeça por isto, mas ele agora está na fase Cartoon Network. Epá, e o Cartoon Network tem algumas das coisas mais inventivas atualmente. Adventure Time, claro. Epá, o Adventure Time é incrível. E eu às vezes faço, canto grandes louvores no Facebook ao Adventure Time e ao Titi Avô. E as pessoas dizem-me, como é que podes dar isso a ver ao teu filho? É super deseducativo. E eu digo, epá, não, é precisamente o contrário. Super educativo, Adventure Time. Epá, aquilo estimula tanto. Aceitar a diferença e as pessoas. Epá, sim, completamente. Aquilo tem ótimas lições. Sim. E é uma, eu diria que é uma tradução perfeita daquilo que vai dentro de uma cabeça de uma criança. Sim. Sobre uma criança da idade do meu filho. Os desenhos que ele faz e as criaturas que ele cria não estão descabidas no Adventure Time. Sim. E ele já as fazia antes sequer de começar a ver o Adventure Time. O que o Adventure Time fez foi abrir, de facto, portas àquilo que se passa lá dentro. Que é uma coisa que no nosso tempo, nós temos idade diferente. No meu tempo, mas se calhar também no teu tempo, porque as coisas mesmo assim eram diferentes. No meu tempo, epá, eu adorava o D'Artagnan e acho que o D'Artagnan é uma ótima série, mas o D'Artagnan não entrava na cabeça da criança. Não. Aquilo servia-te o romance do Alexandre Dumas com cães, mas, epá, mas era uma série bem construída. Epá, tudo aquilo era construído, era uma história, não sei o quê. Agora, o Adventure Time, em tudo o que tem de aleatório e de bizarro, e, epá, faz todo sentido como uma tradução do que se passa na cabeça do miúdo. Epá, eu acho que não há miúdo mais realista do que o Finn. É capaz de ser o miúdo, em toda a estranheza, é capaz de ser o miúdo mais realista da história da televisão. E eu acho isso maravilhoso no Cartoon Network. E por isso ele vê aquilo e ri-se à brava e tudo. E quando eu vejo pessoas a dizer no nosso tempo é que era, digo, não é bem. Eu acho que neste tempo estão a acontecer coisas incríveis em animação. E o Cartoon Network é ótimo para isso. Acho que aquilo está a desenvolver o sentido do humor dos miúdos e não está de forma nenhuma a fazer deles uns criminosos e uns meliantes. Eu acho que não. E não só animação para crianças, há coisas incríveis em animação. Duas das minhas séries favoritas de agora, Rick and Morty e BoJack Horseman. Olha, não vi nenhuma delas por pura falta de tempo, mas tenho muita curiosidade em ver. Por favor, faz esse favor a ti próprio. Rick and Morty é co-criada pelo Dan Harmon. Sim, que é incrível, sim. Foi por ele que eu comecei a ver Toast of London, porque ele recomendou no Twitter. Sim, Toast of London. Sim. Nem sabia que o Matt Berry tinha uma nova série. Sim. E sempre gostei dele, aquele canastrão. Pá, sim, é maravilhoso. Que é incrível, lembro dele de Garth Marenghi's Dark Place. Sim, é pá, tão bom, tão bom. Sim. E Rick and Morty é fantástico e BoJack Horseman é fantástico. Mas se calhar não mais estou a ter filho já. Talvez não, há certas coisas que não esperar. Tem mesmo uma base de melancolia muito grande e existencialismo muito grande. Sim. Se calhar, pá, tem que ver, olha, fiquei. Ele ainda não tem nada para isso, mas claro, são fantásticas. Olha, fiquei curioso. Fechamos com estas duas recomendações. Obrigado. Muito bem. Deixa-me só fazer só acrescentar uma coisa relativamente ao Toast of London que eu queria acrescentar há bocado e depois esqueci-me por causa do fluxo da nossa conversa. Há uma cena no Toast of London, eu adoro quando isto acontece. Há uma cena em que tu vês a tua vida, no Toast of London, a minha vida neste caso. Eu faço uma coisa muito habitual que é, pá, às vezes gravar publicidade. Aquela cena maravilhosa em que ele está, o Glam Fandango, dentro do estúdio, e tudo o que ele tem de dizer é a palavra yes, e eles não estão convencidos. Epá, eu vi aquilo e eu chorei de emoção. Epá, isto é tal e qual. Epá, e o Matt Berry, eu acho que ele grava publicidade, que ele tem uma ótima voz. Sim, e aquilo é tão decalcado da verdade, pá. E de facto as pessoas ficam a pensar, é pá, que caricatura agora estarem a obrigá-la a dizer sim de milhões de maneiras, mas aquilo acontece. Eu tenho que dizer, aquilo acontece, e muitas vezes eu pressinto que é para que as pessoas que estão do outro lado do vidro sintam que estão a mostrar trabalho, pá, que é fabuloso. Ele diz isso, ele diz que há um Clem Fandango em todos os estúdios de Londres. E é sem dúvida, sem dúvida. Que está a ser irritante. Eu tenho alguma fama nos estúdios de publicidade de ser um tipo que grava bastante bem à primeira. E portanto já vou sendo respeitado por isso. É tipo aquela... Bom, olha... Tá, mas de vez em quando eu ainda encontro malta que quase que assume isso, tipo, isto está bom, mas se já gravamos mais uma vez. E eu acho que tenho que perguntar, mas está bom, eu tenho coisas para fazer. Não, mas sei lá, mais uma vez, se calhar puxar mais ali pelo. Não sei, mas. Epá, eu acho isso maravilhoso. Portanto, eu adoro quando a comédia reproduz a vida real com grande precisão. Eu fazer essas vozes, a introdução deste podcast, eu repito tipo 5, tipo 10 vezes, até chegar a uma em que se percebe o que eu estou a dizer. Não é aceitável, em que se percebe o que eu estou a dizer. Epá, mas eu acho que não é obrigatório que as pessoas tenham boa voz e tu, que tenham. Quando tu estavas a começar na Rádio Pirata, estavas a tentar imitar a voz de claro. Pessoas até... que fazem rádio. Aqui há tempos. Isso é bom, houve um exercício. Eu não tentei imitar. Eu tento só conseguir ser ouvido. Perceber-se o que e dizeres o que. E passares aquilo que tens para dizer. E é complicadíssimo. Mas eu acho isso ótimo. Há 2 anos já chego quase ao aceitável. Mas uma coisa que eu gosto, quer no teu trabalho, quer no do Pedro Paulo, nenhum de vocês tem voz de rádio e nenhum de vocês está a esforçar para ter voz de rádio. Não. Vocês têm ideias para passar e estão a passá-las. E desde que haja ideias, epá, as vossas vozes também não são horríveis, vocês também não estão a estar aqui. Mas epá, isso é que é o essencial aqui, é ter ideias e passá-las. Epá. Eu descobri uma gravação minha que puseram na net de 90 e... Já tinha anos de rádio, foi em 97... Epá, é fascinante. Eu só fazia emissão. Não sei se tu ouviste isso. Não. Mas eu estou com aquele tom. Esta é a nova dos Rolling Stones, com produção de Don Was, um dos produtores mais omnipresentes do momento. Epá, eu estou a puxar tanto pela voz. Sim. E estou a querer ser tão fixe ao microfone. Também, eu faço um voz muito grave a gravar as coisas. Mas essa voz. Chega uma altura em que a pessoa pensa: epá, basicamente, não é a voz que é o importante, epá, é o que tu tens a dizer às pessoas e a maneira que tens de dizer. Tu por falar em This American Life e no Ira Glass, já viste aquele vídeo? Há aquele vídeo inspirador dele sobre. Em que ele mostra uma gravação dele com 27 anos. Ele já tinha vários anos de rádio. Sim, com aquela voz. Com aquela voz e tipo, ele iniciava mal as palavras, punha o acento nos sítios errados. Uh-huh. E que tipo, só anos depois é que ele começou a ser bom no que fazia, mas na altura ele já tinha gosto. Sim. É sobre gosto. Tipo, sim. You have taste e sabes o que é que queres. E pronto, é esforçado. Faz todo sentido. Eu não vi isso, mas faz todo sentido. É um vídeo muito, muito bom. Sim. Mas olha, gostei muito disto. Espero que as pessoas não se tenham aborrecido, porque isto às tantas eram dois geeks a conversar sobre comédia, sobre as coisas que a gente vê. É só isso. Mas esse é o espírito. Esse é o espírito, esse é o espírito. Mas foi para mim um prazer, claro. Obrigadíssimo. Nada, nada.